Misterios, intrigas, venganza, doninhas flamijantes, anões pesuntados na manteiga, ovelhas estupradoras de luz. Tudo pode acontecer em... Bom dia, boa tarde, boa noite, desculpe pela bagunça, mas está no ar novamente o pior podcast de todos os tempos, o podcast conhecido como Chorume, o podcast que não fala absolutamente sobre nada e está hospedado no site chorume.com.br, Chorume com X. E formando aqui a nossa mesa do meu lado direito, ele que só consegue cagar usando polainas, Wesley Zop. Pô, mas além de conforto... É diferencial, é vitoriano. Se eu usar uma polaina, é vitoriano. Exato, e não dá frio na canela também, né? Exato, ainda mais nessas épocas. Ainda mais que você é aquela pessoa que não encosta o rabo na privada, né? Você fica... Eu fico apoiado pela canela. Você fica em pé no vaso. Só que daí eu não quero relar a canela no vaso. Exato, e daí quando cai aquela merda, espirra água na canela, suas polainas já protegem ali. Minhas polainas impermeáveis. E também já previne de dar cãibra, né? Olha aí, fica a dica aí pro Ganso. Lembra na canela. Do meu lado esquerdo, ele que é mais gostoso do que tirar carne presa do dente, Gabriel Asba! Oi! Puta, mas esse cara é gostoso mesmo. Seja carne bovina, suína ou... andrógena. Exato. Porque tem bois que parecem vacas. É verdade. Às vezes você fala carne de vaca. É, mas é de boi. Mas é boi. É, tem razão. Uma carne de porco, mas é porca. É porca. Às vezes é leitão ainda. E a nossa cocaína negra, o padrasto de Wesley Zop, Anderson Negão. Fala, negrada! Hoje eu quero macarrão, hein? Avisa sua mãe lá, manda mensagem. Macarrão é os colegas de Wesley ali, eles vão fazer homenagem. Jean Trevasso, vamos! E eu rosteando aqui, Douglas Domiciano Canso, host que sai pelado na rua, mas é pra desafiar o capitalismo, quero deixar isso bem claro. Ah, sim, pirocóptero é o quê? Do desafio ao capitalismo. É roda da fortuna, cara. Ah, sim, boa. Tá. Todo mundo passa filmando, tirando foto, mas é protesto, protesto à desigualdade, eu saio pelado na rua. Você quer dizer, então, que comunistas devem fazer isso? Exato. Que querem protestar, claro, porque às vezes o cara nem quer. É, às vezes o cara tá de boa. É verdade. Trabalhando 12 horas por dia, fazendo testão no Face, não tem tempo de sair protestando, não. É. Não, e você tem, faz esse não serviço. Não tem tempo de sair pra uma luta real, cara. Eu saio pelado, mas desafiando o sistema. Na frente do McDonald's, na frente de franquias aí. Na frente de monastérios. Sim. E por aí vai. Eu desafio, cara. Diferente. O que você faz? Isso fica a pergunta. É, onde você estava no 11 de setembro, Wesley Zop? Que não estava lá pelado desafiando o capitalismo. É, o máximo que eu faço é deixar minha internet sem senha, cara. Desculpa. Mas não paga, não adianta nada. É, mas, espera aí. Eu configurei o roteador do meu vizinho sem senha. E eu uso ele. Seu vizinho que é seu primo, né? É, exato. Não entre em pânico, ouvinte. Esse é o podcast Chorume. O podcast que trata as pessoas igual a Igreja Católica trata pedofilia. Ah, com um pouco isso de receio. Isso mesmo, mas... sem julgamentos. E às vezes até é regra. Às vezes os caras... Porra! Preferimos não julgar. Mas... Não julgar isso pra não ser julgado. O cara fala, ah, preferimos não julgar. Ei, ei, ei, tá dando coi, rapaz. Calma aí. Vai pro inferno, hein? Nada de camisinha pra você, sir. Aí pra usar em meninos. Ah, então tudo bem. Aí acho que até é feito pra isso. Pode ser bexiga também. Todo mundo se diverte aí. Exato. Dedo de luva. E aí? Muito bem, antes de mais nada, vamos para os nossos recadinhos. Muito bem, Wesley Zop, aproveitando a saída de Anderson, Negão e Gabriel Asbar aqui pra fazer a famosa corrida de pega na pingola aqui, que eles estão disputando e infelizmente bateu o horário da gravação. Temos que anunciar nossos esmoleiros, aquelas pessoas que ajudam o Chorume a se manter funcionando, o Chorume, a esse podcast que não necessita de microfones, não necessita de gravador, não necessita pagar hospedagem, necessita do que, Wesley Zop? De chemales e sorvete. Chemales e sorvete para aquele coreano ocidental que acaba de sintonizar no Chorume e não conhece o termo chemale, a gente pode traduzir como aquela bela, belíssima, saborosa, gostosa, veiúda de rola grande que bate na tua cara, que te esfola os olhos. Aquela delícia de travesti, Wesley Zop. Exato. E graças aos nossos esmoleiros conseguimos consumir essa semana ela, Sheilona Berranteira. Aquela que tem um berrante no meio das pernas e você tem que soprar, chupar, até ela gritar igual um berrante. Conforme você chupa, ela berra. E os nossos esmoleiros, eles podem contribuir através do chorume.com.br/esmola ou chorume.com.br/padrim ou então adquirir nossos produtos lá na nossa lojinha, chorume.com.br/lojinha, onde temos Connector, a nossa famosa caneca de vidro que cabe 500ml, uma caneca de chope, excelente pra você beber. 500ml do quê? 500ml de líquidos. Ah, então tá. Excelente pra você beber cerveja, inclusive, as dois óbvios. Ela cabe, pra você ter uma ideia, a lata de cerveja dentro. Você não precisa nem sujar ela de cerveja. Pô, isso é sensacional. E também temos as nossas camisetas lá, 100% exato, algodão. Camisetas que te remetem a boas lembranças do Chorumi. Chorumi é um chorumaço. 99,9% algodão. O restante de porcentagem. Tinta. Muito bem, pelas suas contas aí. Nos calumniados. Falaram nas redes sociais, viu, Douglas? Falaram o quê, Wesley Zop? Que o nosso padrinho não dá recompensa nenhuma. Não, isso é mentira. Não. Tá espalhado. Quem isso está falando isso? Estão falando. Quer citar nomes daquele Roberto Moreira ou não? não quero citar esse nome de calhordas aqui, mas estão nos difamando. Tudo bem, você quer falar alguma coisa da Tamara Cabral, é isso? Não era dela também, mas... E nem da Lilian também, que fala que paga e não recebe elogio. Não é. Não é dele. Não. Não, mas estão nos difamando. Falando que não existe recompensa se você contribuir com o Chorô. Os nossos esboleiros, Wesley Zop, não recebem nada físico, não. Não vai chegar pra eles uma box aí por ter doado... Chorobox. É, um Chorobox. Mas anote esse nome. Mas não vai chegar na casinha dele aqui essas merda, não. Não vai chegar essas porra, não, irmão. Vai chegar no ouvidinho dele... Um elogio pensado direto da cabeça de Wesley Zop. Wesley Zop que stalkeia você a partir do momento que a sua contribuição pingou lá, Wesley Zop começa um stalker, uma procura. Liga pros seus vizinhos, liga pro seu namorado, liga pra sua mãe pra saber a melhor maneira de elogiar os esboleiros daquela semana. Ele faz uma média. Então, bom, Wesley Zop, você que tem uma mente que supera um golfinho tentando estuprar um pinguim. Mas que já foi preso na rede, que ele sabe o perigo que é viver no mar. E tá lá com tesão, fala, quem me dera ter mais um pinguim pra eu estuprar. Exato. Porque você não sabe o dia de amanhã. Exato, ele pode ser moído no meio de uma lata de atum. E aí? Daí ele perdeu de comer aquele pinguim. Não aproveitou a vida. Uma trança perdida nunca é recuperada. Você pode transar com aquela pessoa de novo, com aquele ser de novo, com aquela coisa de novo. Só que aquela que você perdeu, não será já recuperada. Era. Então, como você, com essa mente privilegiada, parece que ia falar isso, né? Eu acho que sim. Com essa mente fertilizada. Ah, gostei também. Pelas prisões da vida. Claro. Wesley Zop, como você escolheu para elogiar os nossos esboleiros essa semana? Confesso que essa semana não pensei sozinho. Não pensou sozinho? Não pensei sozinho. Mas também soube que você está com problemas de ereção. Não, pressão muito grande. Não era isso. A sua vizinha gritando para todo mundo, Wesley Brocha! Não era... Colocou lá no Jornal da Cidade. No Jornal do Bairro. Procura-se o Wesley Brocha. E aí uma pressão difícil aí de... Não, mas... De elogiar as pessoas. Não era nem por isso, Douglas. Isso eu nem estava sabendo, né? Mas talvez seja outro Wesley Zop que também é broxo aí. Tomara, que assim pelo menos eu não tô sendo procurado. Se bem que... Por ser broxo. Ou por ser Wesley Zop. É, sim. Também. Talvez eu preferia ser procurado por ser broxo do que por ser Wesley Zop. Apesar que toda vez que a gente vai no boteco, antes de você chegar, o pessoal fala, e o broxão, não vem? Não, mas o pessoal fala ou você fala? Outro dia picharam no meu muro lá. Com o pessoal. A caligrafia é sua. Eu tô com o pessoal. Você tá com o pessoal. E a minha caligrafia muda quando eu picho. Porque você sabe que quando eu sou um pichador, eu adoto a persona de Erganso Louco. E aí muda tudo a minha caligrafia. Sim, mas você assina como Douglas Ganso. Mas é Erganso Louco, às vezes tentando me incriminar. Ah, então pode ser, então... Então até tenho que pedir desculpa aqui. Sim, né? E eu falo, você perguntou, eu tô no meio do pessoal e o pessoal fala às vezes, o broxão. Mas você me defende, óbvio. O dedo, toma. Sim, te defendo contando histórias que eu sei que você broxou. Não, pera, Pra ele saber que às vezes é um caso pontual. Sim, mas se você só conta histórias de broxada, não tem caso pontual. Mas eu termino falando, é um caso pontual. Então eu acho que eu tenho que te agradecer. Acho que só tem que me agradecer. Obrigado, Ganso. Mas a questão é, como vamos elogiar nossos boleiros? Como eu tava... Broxão. Como eu tava dizendo, não pensei sozinho, não por questão de me difamarem aí, mas... por questão que me reuni essa semana. Sim. Com Dinho Ouro Preto e Fernando Alonso. E daí a gente tava falando da importância do bigode na vida do homem. Sim. A gente daí concluímos ali, é legal. Sim. Sim, daí acabou a reunião e daí a gente tava conversando de outros assuntos, daí chegou no assunto de elogios às pessoas e tal, que passavam as gostosas ali, a gente não sabia como elogiar. Daí eles falaram, faz tempo que as pessoas não elogiam umas às outras com nomes de cumprimentos populares, cumprimentos tipo, informais. Tipo centímetros, metros, não. Decâmetros. Não. Cumprimento. Ah, cumprimento. Não cumprimento. Ah, mas... tipo, olá. Ah, tipo... adorei. Tá, pode ser adorei também. Então, vamos começar a elogiar nossos esboleiros. O primeiro deles, Vandriano Vargas, que estará no próximo episódio aqui, Wesley Zop. Ah, é? Como você elogia Vandriano Vargas? Ueba! Quando você veste seu chapéu mexicano, né? Seu poncho. Na verdade, é só que eu não tô com poncho. O chapéu não chapéu fala... mexicano é muito pequeno pra sua cabeça. Já tirei um sob medida. Tudo bem. O Vandriano é um belo ueba, porque é rápido, indolor. E divertido. Divertido, assim como o penizinho dele, que é rápido e indolor, mas quando ele faz aquela maquiaginha lá... Ah, aquela marionete que ele faz. Exato, fica divertido, fica também. E, inclusive chama o Epa! É a entrada do show do pênis dele lá. É até bem legal, viu? Que ele chama de Vandre Pênis Show. O próximo aqui, o Leonardo Amaral, tenho que elogiá-lo como... Ô, compadre! Bom! Exato. Porque é um cara da galera. Exato. É um cara que todo mundo chama de compadre. Ah, todos chamam de compadre. Porque compadre é diferente de compadre. Qual é a diferença teórica? Teórica, compadre. Começou até com o compadre Washington. Não sabia. Começou com ele. Você falar compadre, você tá falando, e aí, camarada, e aí, parça? E aí, brother? É um compadre. É um pronome de tratamento informal. Informal, porém próximo. Próximo. Você quer aquela pessoa próxima a você. Você não chama ali o vendedor de bicho de compadre? Não. Se ele não for próximo. Você não é nem louco de chamar se ele não for próximo. Agora, compadre é o cara que batizou sua filha. Ou você batizou o filho. Ou foi seu padrinho de casamento. Também chama de compadre nesse caso? Também. Então, nesse caso também. Se ele foi padrinho de alguma forma na sua vida. É, exato. Se é só seu pai, anão, é um padrinho. É, também. Você pode chamar de compadre. Chama até porque só de... Explica pra não explicar. É, exato. Porque você tem um pai anão. É, e você não é anão. Esse é meu compadre. Esse é. E o seu pai não entende, mas... Dá-lhe um soco na boca e pronto. Um soco na batata da perna. E como você elogia ela, Carol Reis? A doutora Carol doutora Reis? Doutora Carol Reis. Ela, por ser uma doutora, então é uma bom dia. Que é quando você vê Carol Reis, aquele belo sorriso, você tem um bom dia. Seu dia fica melhor. Seu dia fica melhor, porque é você convivendo com uma pessoa inteligente. Exato. Vão achar que você também é. Exato. Que é igual quando você casa com uma pessoa inteligente, ninguém acha que você é burro. Exato. Oh, e ninguém vai julgar a pessoa que é inteligente e falou, será que ela fez cagada? Não. Então é a mesma coisa. Por isso, Carol Reis é um bom dia, porque ela torna tudo que está ao redor ali bom. Bom, exatamente. E temos o próximo aqui, o delícia, o gostoso Eduardo Solano Spin, que é um... E aí? Ah, e aí? Eu pensei que você ia complementar, deu até um mistério aí. Não. É, e aí que tá. Ah, tem porra. Um mistério, porque a pessoa fica esperando, ele é misterioso. E ele tem três bolas também, uma coisa que ninguém sabe. Então não, é mistério não também. Não é três bolas, aquilo ali é o pênis dele. Que... Não, mas é que tem informação, tem um buraco. Tem uma bola com um buraco. É, não, é o pênis. Ah, é o pênis. Ah, é misterioso mesmo. Então, é. Nem cabia a gente falar. Aquele seu conto lá, o mistério do homem de três bolas sem pênis. Vou ter que explicar de outra forma. Vou fazer uma reviravolta ali, um plot twist vai ter esse meu livro. Muito bem, como você elogia ele, Jeffet Justino? Ei, brother! Mas do outro lado da feira, ele. Porque tá. Vocês dois acostumados a fumar uma maconha, ouvir um reggae. Enquanto faz broderagem. Aliás, fumando uma maconha, não, fumando um chá. Um chá. Exato. Fazendo broderagem. Exato. Porque ali, pô, todo mundo é feliz. Você tá ali, fumando um chá. Atrás da feira. Ouvindo um reggae. Fazendo aquela dancinha do reggae. Na broderagem, a dancinha encaixada. Encaixada, pá. Tá? Não tem como não ser bom. Exato. Vai, compõe um reggae aí pra ele, em homenagem. Ei, Jeff. Vamos fazer um hino com seu nome, que ele é Justino. Ah. Gostou, não? Cara... Ei, Jeff! Não, gostei a ponto de você precisar repetir. Era outra estrofe, mas agora não vou cantar mais. Desculpa. Tinha a ver com Pinto Fino, sim. Mas agora não vou cantar mais. Tinha a ver com ele rabar suíno também. Sim, mas agora também não falo mais. Tinha a ver com ele ter comido um palhaço tindino atrás da horta, ou não? E fez isso rindo. Sim, sim. E depois, pra relaxar, foi fazer um supino. Tá, mas não. Ele relaxa. Não cante, não cante. Não vou nem cantar. Não foi tão bom assim. Obrigado. Pra merecer a segunda estrofe. E como você elogia Jonathan Moreira Souza Silva? Você sabe que o Jonathan Moreira é um diplomata. Não sei, sim, se você tava sabendo disso. Ouvi falar. Daí quando você vê ele, você fala: oi. Porque eu não sei que ele é um diplomata, então... Você fala oi. Como tratar um diplomata, eu não sei. Você não sabe. Você vai falar olá, você não sabe. Então, na verdade, você fala oi pra todas as pessoas que você não sabe se são diplomatas ou não. Você fala oi. Daí você fala oi. Oi não ofende ninguém. Assim como o Jonathan não ofende ninguém, porque é um diplomata. Exato. Então, você é um belo, belíssimo oi. Oi. Simples, casual. Direto, porque já mostra que é um cumprimento. Temos aqui Gustavo Leitão. Que por ser leitão, só posso. Eu cumprimentaria ele fazendo. Seria assim. Pra ele entender, né? Exato, ali. Pra zoar, pra zoar. Porque eu sou zoeiro, né? Ah, você é do humor, né? É do humor. Eu trabalho com piadinhas, né, meu? Estão vendo ele ali no meio da feira, já que tá todo mundo nessa feira aí. Eu. E aí ele falou: pra mim isso aí. Opa, só tão imitando um leitão dando cu aí, só pode ser pra mim. Que é o som que eu faço. Quando tá imitando o leitão dando cu. Exato. E dando cu. Atrás da feira, não. Você é um cara que não se esconde, não. Não, porque não, eu cumprimento as pessoas na feira mesmo. Claro, enquanto você tá fazendo feira, você cumprimenta. Você não vai esperar ir atrás da feira pra cumprimentar. Exato, não faz sentido. É. E como você elogia Samuel Buca? Alô você! Oh, alô você! Alô você aí de casa! Alô você aí do Amazonas! Ah, muito bem, por que você escolhe um elogio animado assim pra ele de radialista homofóbico? Eu acho que tá explicado, mas... não, mas porque ele é um cara animado. É, ele é um... Apesar das dificuldades da vida, de fazer com que ele seja um lixo humano, ele tá sempre sorrindo. Mas acredito que é pelo fato dele dormir pelado e acordar com o pitbull lambendo as bolas dele ali. Ah, mas isso seria até legal. Isso, né? Por isso ele tá sempre sorrindo. Ah, tá. Pensei que era por isso que ele era o lixo, mano. Não. E temos aqui o próximo, simplesmente Lucas. O nome é simplesmente Lucas? Não, é só Lucas. Ah, tá. Então tem que ser um cumprimento simples, como o nome dele... É simples. Olá, Vossa Excelentíssima Senhoria Lucas. Nossa, mas é bem simples, né? Sim. Tem razão. Porque gostei, daí, gostei. Ninguém percebe que ele é somente um Lucas, entendeu? Porque Lucas... Ah, é Lucas comum. Você chacoalhar a árvore e cair oito. Né? Exato, mas daí quando você fala Vossa Excelentíssima Senhoria Lucas... Só ele. Só todo mundo... Opa, não sou Opa. Eu, não é comigo, não é comigo. Exato. Sou Lucas, mas não é comigo. Exato, eu só sou merda, né? É. O outro Lucas, eu sou pedófilo. É, ninguém não fala, é comigo, né? Ninguém fala isso assim com ele. Daí ele levanta a mão, sou eu. Tem um dando cu no meio da feira, não pode ser eu, não. Não é eu. Tô dando cu pro leitão aqui, assim, Não sou eu, não. E como você elogia Bruno Neto Batista, Wesley Zop? Há quanto tempo, hein? Muito bem, Bruno Neto, por quê? Porque você não sabe quanto tempo ele tá ali te comendo, né, Wesley Zop? Independente do tempo até que faz que a você hora não vê passa, ele. A hora não passa exato, ali. Exato. Pode estar um minuto, pode estar 10 horas. Aquela trolha grossa ali, vai penetrando. E o ruim é que ele colocou um piercing ainda. Desse. Exato. Ou ele colocou um piercing ou é um pequeno machado, eu não sei ainda. Porque naquela trolha lá tudo fica pequeno. E o negócio vai entrando devagar e parece que ele faz pra te torturar. É. E ali, depois de ser 3 horas, você já assistiu ali, já maratonou Netflix. Ah, toda a Netflix. E o bicho, você vê que não tá nem suado e você já tá roxo. Você fala, ei, quanto tempo, hein, vai demorar isso aqui? Tenho que trabalhar, irmão. Minha vida não é dar um cu pra você, não. Quem dera. Quem dera fosse. Minha vida não é ser toco pra esse machado seu aí, não. E como você elogia nosso lindão Thiago Trabuco Bassan? Paranaense. Paranaense típico. Atípico paranaense. É aquele que come pinhão em julho. Come vina. Come paçoca, não. Come vina. Come vina. Come ovelha. Come ovelha. Come ovelha ali, que ele tem uma de estimação. Não é o cantor, não. Ah! Então, até pensando nisso. É. Uou, uou, iê, iê. Sem você não viverei. Volte logo, não suporto esta distância de você. É assim que se cumprimenta, um paranaense típico que tem ovelha. Sim. Ninguém percebe, mas ele sabe que é porque ele tem um vídeo vazado aí dele comendo uma ovelha e depois, enquanto comia ovelha, mexendo os testículos dela aqui, que era um ovelho, na verdade. E daí ele meio chateado. O ovelho não, o trabuco. Sim, trabuco um pouco chateado que vem com os testículos do ovelho. Mais presença que o dele ali. Mas ele que tá comendo. Sim, mas e o depois? É, né, depois ele fica chato. E mesmo. O filme 2 é o que interessa, né, irmão? Ainda mais se tem aquele close por trás ali. Todo mundo vai ver que o sacudo que tá tomando. Vai dar depois, né? Trabuco aguenta 3 minutos. E aí, um ovelho? Um ovelho sacudo. E na raiva, na vingança. Com o olho sangrando, bicho. Mas você tem que olhar que o cara também é fofinho, né? É verdade. Parar de chamar o Eldak de ovelha, mano. Mas é que ele tava fofinho. Sim. E como você elogia Marcos Perseu? Marcos Perseu, que é um grego aí. Ou pelo menos dá beijos gregos, né? Dá beijos pra ele. pra ele é beijo. Ele chama de beijo. Meus beijos. Ele, você tem que cumprimentar em grego. Ele, então você fala, paspatacutelos. Oh, que é em grego. Exato, e ele raspa cutelo mesmo, assim. Se você estiver chamando rolas de cutelo, assim. Ele faz esse trabalho. Exatamente. Isso é importante você frisar. Porque todo mundo pensa, ó, eles fazem piada de pinto só. Mas é o trabalho dele. Ele enaltece as profissões. É o trabalho dele, ele faz isso profissionalmente, cara, rapaz. É digno igual. Ele pega, coloca... mel. Cera de abelha, cera de abelha. Ai, aqui cera. Na boca, vai lá, alisa aqueles cutelos. Deixa uniforme. Exato, ali. E depois vem raspando com a dentição dele, rapaz. Não dentição, é fácil. Dentição própria, não tem prótese ali, não. Não é fácil, não, hein? Não é fácil. E tem ele, Dalton Ferreira Soares, como você o elogia, Wesley Zop? É, diabo! Oh, porque na cama ele é um diabão mesmo, né, Wesley Zop? Pega fogo, pega meu. Fogo, é fervente e usa aquele rabo, rapaz. Ou é sífilis, um dos dois que tá pegando fogo aí. Pode ser. Pode ser também. Bem, nesse caso, limpe com álcool após terminar. Fica a dica aí. E o mais lindão da podosfera do Ultra ComboCast, aquele que já esteve aqui no episódio Como Se Manter Virgão, William Floyd. Sim, que vem aqui pra região e não vem no... Nos ver, nos dar um afago. Eu fico muito feliz com isso. Não, eu fiquei um pouco triste, mas agora você falando dessa forma, da última vez que ele veio aqui, ele levou alguma coisa. Exato. É bom que ele não tenha vindo mesmo. Então, como ele é dos games, um oi pra ele é Ultra Combo! É assim que se cumprimenta ele. Ou assim que ele é um cumprimento. Não, ele é um cumprimento. Ele é um cumprimento assim, entende? Por quê? Quando ele te oferece a bundinha, você acha que vai ser aquele sexo rapidinho, não, Wesley Zop? É um ultracombo, você tem que fazer anal, nasal, auricular. Às vezes você tá até com pressa. Bocal, ali. Às vezes você só tem 30 minutinhos, Wesley Zop. Não dá, não dá. Contando o tempo da roupa e do banho. Não. E aí? Ele tem que fazer todo esse, tem que fazer o combo. Aí ele fala, não. Comigo é o ultra combo. É, 8 horas de sexo. Você fez o combo, mas isso é só o combo. É o básico. Ele quer o ultra combo, rapaz. Puta. E daí chama primo, chama. É até bom que ele não tenha vindo, viu? Chama ovelho. E ali. Chama o Eldak, né? Não chama de ovelho, não. Exato. E daí ele vem 30 pessoas. Daí quando você vê, perdeu 3 meses nessa brincadeira, Wesley Zop. Você no navio no Caribe. Tudo pago. E aí? Tem suas vantagens? Tem, mas as desvantagens são maiores. Sim, a vantagem é que você pode pegar 3 camarões por refeição. Não, não era nem isso que eu ia falar. Ah, não. E como você elogia Edson Maciel de Souza? Boa tarde, amigão! Ah, exato. Aquele mais... Independente do horário. Exato, mas aquele mais pomposo, imposto. Sim, sim. Porque ele é um cara forte. Você tem que falar do modo, como eu falo, firme com ele, senão a gente bate. Exato, senão... Senão a gente vira a mão na cara. Senão, né? Chega, soca e cotovela na sua nuca. Dá uma cotovelada na sua nuca. Então, você tem que falar firme com o cara. Exato, então ali, pelo menos, ele já ganhou o respeito dele. Sim, pelo menos é o que você espera. E como você elogia Fernando Taglieber, Wesley Zop? Belezinha? Ele realmente, eu até fico sem graça de dizer que ele é uma... O prolapso ali dele é uma belezinha. Exato. Sim. Tá pra fora, mas pinga sangue de uma maneira uniforme. Não, e é brilhoso, né? Exato. Isso eu não entendo. Como que brilha? Parece até um tomatinho seco, né? Cara? Mas não tem gosto de tomate seco. Não, tem gosto de azeitona. E como você elogia Cláudio Piccoli, o nosso capixaba mais gostoso, chamado Cláudio Piccoli. Ei, Keb! Oh, porque capixaba, né? Keb, um prato típico ali, capixaba. Que a gente comeu muito, igual comemos Cláudio quando estávamos lá. Perguntaram, quando eu voltei, perguntaram qual é o prato típico do Espírito Santo. Falei, Cláudios, falei. Cláudios, é Cláudios. E como você elogia Paulo Henrique de Carvalho Ribeiro? Show de bola! Opa, porque realmente são... Belas bolas lustrosas ali. E grandes ele, também, exato, a desproporcional. E acho que ele mira duas lanternas e começa a fazer um espetáculo, show ali. Eu nem sei explicar exatamente. Uma vez ele... Imagine, o ouvinte, imagine quando você coloca a mão na frente de uma lanterna e faz cachorrinho, coelho, com a sombra ali, ele faz com as bolas. Mas em qualquer tipo de formas aparece ali. Exato, não só círculos, não. Não. E outro dia ele fez com saliva, tudo bem que ele usou saliva da plateia, na bola dele ali com a luz negra. Plateia que éramos só nós dois. Sim, era uma coisa mais VIP. Exato. Daí ele com luz negra fez aqueles efeitos e tal, tipo aquele CSI. É, tá, pô, ficou que jorrava, foda, bicho. Que jorrava aquela saliva que ele falou, saliva de bola, lembra? É, ele falou, jorrou na nossa cara, na nossa garganta. Nossa, pra tirar aquilo lá depois só passando aquele bastão, Que ele nos indicou lá? Ele passou pra gente. Ele passou pra gente, mas não passou na cara, né? Isso que eu estranhei. Passou no meu pente. Sim, lembro bem. É pra limpar a sua com aquilo, era macia aquela. Show de bola, viu? E como você elogia Giancarlo Saba Alves? Pega essa! Oh, porque o cara é hipnótico. Ah, ele é. E aí você desafia os hipnóticos. Sai correndo pelado, você já sai correndo pelado imitando uma galinha. Querendo ser hipnotizado, né? Querendo ser hipnotizado pra imitar um humano. E aí? Ah. Aí o Zop já manda um pega essa pros hipnóticos. Claro, desafiando, né? E Thiago Moretti, nosso grandiosíssimo patrocinador do evento que vai ocorrer em julho em São Paulo, Wesley Zop. Sim, dia 27 de julho. Exato, o centro de treinamento dele, a academia dele, CT Chinatien, o nosso maior patrocinador desse evento aí. Porra. Como ele merece ser elogiado, assim, pense no elogio aí, pensando nisso e que ele é careca também. Agora você falou do careca, ele me deu um, como eu falo? Teso. Uma almejância. Pra ele eu mando um beijo, um abraço, uma carícia e um amasso. Oh. Quando você vê ele, você pensa nisso. Fiquei excitado, igual eu tô vendo quando eu vejo o UFC, aqueles caras do jiu-jitsu vão pro chão. Puta, ali, aquilo é melhor que pornô, bicho. Aquilo, porra, cara. Ali eu perco a luta, né? E fica um mistério, né? Porque vai tirar essa sunga, não vai? Exato. Eu não gosto muito quando eles vão pro chão, porque daí... bato uma e vou dormir, né? Acaba o campeonato pra mim, é, né? Não. Agora eu entendo que eles chamam de card das preliminares. Ah, né? Então aconteceu já comigo várias vezes eu perder o final da luta, quando os caras falam assim, ah, no final o cara bateu. Mas nem vi o cara bater nada. Você fala, né? Eu já bati no começo. É, bati, já até desliguei depois. Mas... ele que é lutador, ele que treina, rapaz. Ele que sabe, né? Ele não vê pela TV, não. Ele vê ao vivo, Wesley. Porra. Às vezes ele vê dois caras no jiu-jitsu ali, já tem que entrar no meio com a língua de fora ali, sim, lambendo. Não. Tem que fazer o dele. Porque o quê? Às vezes os caras se enroscam ali, Wesley. Só. E aí como solta? Saliva. É na babação. É na linguada ali, rapaz, pra soltar. Ainda mais se o cara é aluno. Ah, tem que mostrar como que é. 20 anos. Sim. Torneado. Forte. Bonito. Alto. Careca. Sim, que tem aquela disposição da juventude. Dono de uma academia. Sim, pernas grossas. Coloca o vídeo do último UFC aí pra gente assistir. Mas aquele que a gente fez uma montagem com a cara dele, né? Sim, que os dois lutadores são ele. É fantástico. Apesar de um ser negro, ficou meio esquisito a cara branca dele. Tudo é, bem. Mas... vamos colocar. Não, só tô fazendo uma crítica. Pro próximo você vê melhor. Sim, ou pelo menos dá uma escurecida na cara dele. E como você elogia nosso querido Eloy Santa Rosa lá do O Filmante? O Cebolinha já tem uma frase até, falou, o Eloy é nosso Eloy. Entendi, o herói é nosso herói, entendi. Exato, é meio redundante, mas... O Cebolinho é mais inteligente. É, não é, mas anda com alguns inteligentes. Anda com franjinha, daí todo mundo acha que ele tem planos bons. Por isso o Cascão sempre vai na dele, né? Cascão, mas vai na amizade também, né? Exato. Cascão que é o fio, no caso. O fio terra do Cebolinho, entendi. É, pode ser, né? Então, como que eu cumprimentaria o Eloy? Cumprimentaria como... ah, não acredito! É, porque realmente não dá pra acreditar nas merdas que o Eloy fala. Ele falou que ia vir gravar e trazer a noiva dele, trouxe! Não, fez a gente arrumar aqui o ambiente, que ele falou, não vai ter bosta na parede. Porque, não, pintamos a parede. Tiramos todas as pornografias. Tiramos pornografia. Daí na hora que ele chega... tiramos aquela montagem do UFC com o Eloy num dos lutadores ali. Tivemos que tirar, mas não era montagem. Ah, tá. Não, fizemos a montagem então pra tirar ele. Foi. Ah, é, exato. E aí, não, trouxe a noiva com medo de ser talaricado por Wesley Zop. Jamais, Eloy. Oh, você é meu Eloy. Exato. O Wesley Zop, ele gosta dos alvos que desafiam a comunidade. Claro. Desafio sua integridade. O Eloy sendo um merda ia chorar no canto. Aí pra Wesley Zop não é desafio nenhum. Não, pô. Ele gosta de quê? Ele gosta de DJs. Ele gosta disso. Que filha da puta, bicho. E o nosso último esmoleiro a ser anunciado hoje, Thiago Andrade Ximenes. Ximenes, pra quem não sabe, é um nome holandês. É verdade. Então tem que ser você tem que falar de uma forma holandesa pra ele entender. Exato. Então pra eles eu falo, hip hip aê! Eu acho que tá mais que explicado, não precisa é nem isso. Falar. Então esses foram os nossos esboleiros que deu tempo de elogiar até aqui. Deu. Teve mais esboleiros, Wesley Zop? Teve mais esboleiros. Os esboleiros que já contribuíram, mas ainda não foram elogiados, no próximo episódio serão. Não precisa entrar em pânico, não precisa ter medo, não precisa ligar pro Arnaldo falando que tem que acabar essa merda, não precisa pedir pro banco restarci. Então, no próxima semana, continuaremos aí a elogiar nossos esboleiros. Muito bem. Então, agora, aproveitando que Anderson Negão e Gabriel Asbar voltaram da sua corrida aí, pelo jeito perderam pela cara de desanimado, vamos pra esse episódio que promete ser sensacional e temos ele aqui depois de muito tempo pra anunciar o tema desse episódio. Finalmente. Gabriel Asbar, que ainda está em pedido de licença, pediu uma licença aí pra concluir seu TCC. Sim. Mas que hoje veio fazer uma participação mega especial aí. É, ele é lindo, né? Depois dessa descrição me deu uma infecção no cérebro. Olha lá, mas se ele se afastar de novo é culpa sua. Mas não no cérebro peniano. Ah, não, aí eu sei que tem. Que a única, o único atestado que o Chorume aceita aqui é quando é no órgão pênis. Ah, é claro. Porque aí não pode gravar. Não, aí não tem o que fazer. No órgão sexual pênis. É verdade. Porque tem o órgão sexual cu, né? Exato. Que alguns chamam de brinquedo sexual cu. Sim, sim. Outros chamam de máquina do prazer cu. Tudo bem. Ou às vezes só máquina do prazer. Exato. Buraco do chupingole cu. Sim. Gabriel Asbar, você com sua voz reluzente. Falo voz reluzente por quê, Wesley Zop? Porque em 1982 ele ganhou o campeonato de anunciação de lâmpada. Nossa, é verdade. Era feito dele. Em Bragança Paulista. É, mas verdade. Falaram que era em Paris, cara. Cidade Luz. Você classificou no Nacional pra ir pro Internacional. Foi transmitido lá. Aliás, nessa semifinal aí. Mas o Internacional em Paris foi tão fácil que nem vale a pena. Mas lá em 82, o Campeonato Nacional em Bragança, esse sim, Wesley Zop. Memorável, foi memorável. Emocionante. Foi. Gabriel Asbar contra quem? Você lembra? Claro que eu lembro. Contra Joca, vendedor de tapetes ali da região. O cara, como fala, acostumado a anunciar tapetes. Exato. Vendia tapetes até em Tupi, rapaz. Eu fiquei sabendo que era até enjoar, mas... tá. Às vezes é grande, né? E ó, aí, Joca ali na dúvida, porque, pô, tava o maracanezinho das lâmpadas lotado ali. Ah, sim. 50 pessoas. É que foi só numa praça de esporte. Que... o maracanezinho das sim. lâmpadas. Exato. E aí, o cara, na pressão ali, vendo o Gabriel Asmar, o cara o quê? Anuncia um tapete em vez de uma lâmpada sem vatos. Pronto. E aí o título. Aí é foi... vitória. Aí né? Gabriel foi pra torcida, aí... Mas é emocionante que o final de 94 que não tinha sido ainda, né? Exato. Foi lindo, foi lindo. Foi memorável. Parabéns, Gabriel Asbar. Obrigado. Gabriel Asbar, então, com todo esse arsenal, esse arcabouço de anunciação que você tem, qual é o tema de hoje? O tema de hoje é brinquedos artesanais. Brinquedos artesanais! Wesley Zop, muitas vezes você tinha aquele brinquedo lá que era top das baladas. Eu? Ah, um exemplo, você quer dizer. Ah, tá. Sim. Você tinha uma top term ali. Feita com massinha, que o iogurte não era comestível. Sim, mas sim. Você não queria brincar com isso. Às vezes você achava objetos ou bejetos ou dejetos, muitas vezes. E você fazia brinquedos sensacionais que complementavam ou suplementavam os brinquedos comprados em loja. Uma medida de superar o capitalismo também. Ah, olha aí. Fazia sem saber. Então vamos falar sobre aqueles brinquedos que a gente fazia do nada, como um passe de mágica e divertiu a gente pra caramba. Anderson Negão, você era capaz de fazer isso? Porque eu pergunto que você tem meio cérebro. Não, só isso. E esse meio já não funciona como deveria. Não, não só isso, mas também vem de uma família capitalista. Exato. Então eu não ia querer nunca que eu criança fizesse o brinquedo. Eu transformava brinquedos não tão legais em brinquedos legais. Ah, sim. Vai falar de novo do pênis da mãe dele aqui. Do dildo dela. Mas tudo bem, então vamos pra esse episódio aí que promete ser fantástico. Joe. Ai, João. No centro da sala, diante da mesa, no fundo do prato, comida e tristeza. A gente se olha, se toca e se cala, e se desentende no instante em que fala. Medo, medo, medo, medo, medo, medo. Cada um guarda mais o seu segredo, a sua mão fechada, a sua boca aberta, o seu peito deserto, a sua mão parada, lacrada, selada, molhada de medo. Vai na cabeceira, é hora do almoço, minha mãe me chama. É hora do almoço, minha irmã mais nova, negra cabeleira, minha avó reclama. É hora do almoço, vai na cabeceira. É hora do almoço, minha mãe me chama. Normalmente, a primeira história dele, Wesley Zuza. É verdade. Mas, em termos de criatividade aqui, Gabriel Asbar se sobressai. A gente aqui tem que disputar quem é o segundo colocado. Exato. O cara é um gênio. O cara é inventor do Tamagotchi invisível. Que não preciso falar aqui, porque já... já... Sim. Né? Mas foi um brinquedo artesanal. O cara que ensinou a gente como fazer uma churrasqueira dentro de uma carriola. Exato. E não ter limpeza depois, já sai tudo limpo. Não, tá na carriola. Exato. Então... hoje, para superar aí as expectativas, Gabriel Asbar tem o direito do primeiro brinquedo artesanal. Ensine aí o nosso ouvinte, porque às vezes o quê? O nosso ouvinte tá aí com a média de 35, 40 anos, só que tem alguns problemas mentais. Então tá começando a adolescência dele agora. É, ou ainda tá brincando de massinha. Exato. Então aí, às vezes você pode até ajudar ele a construir um brinquedo legal. Sim. Então, por favor, Gabriel Asbar. Você ganhava muitos brinquedos ou não? Não, muitos não, mas ganhava brinquedos. Não vou falar que não ganhava. Em datas mas... especiais? Não? Sim, é, normalmente Natal e aniversário. Só que muitas vezes Natal e aniversário se fundiam, porque eu faço aniversário em janeiro, então era um brinquedo melhor, mas era um brinquedo só. Ah. E muitas vezes eu comprava meus brinquedos. Oh, o que isso quer dizer? Roubava? Porque, não, porque cada dois reais que eu juntava, eu ia lá e comprava um action figure. Oh, na época um hominho. É, um comando custava apenas R$1,99, ah, então não, era um... Porra, isso ninguém fala, cara. Década de 90, as lojas de R$1,99 vendiam bonecos, hominhos fodas, cara, por R$1,99, cara. Não, você chegava e tinha uma parede inteira, você olhava ali e escolhia o que, que você queria. Não, e eram uns da hora, da cara, hora. Não era igual hoje que você olha um Darth Vader branco, era essas porra não, cara. Não faz menor sentido. Não, eram os brinquedos da hora, cara, eu lembro, eu tinha vários. Mas tirando esse fato de eu mesmo comprar meus brinquedos, Não quero me gabar aqui, mas eu fui um grande armeiro na minha infância. Um armeiro? Quer dizer... Um rapaz que construía armas. Porra, agora eu fiquei até com medo. Não foi um armoeiro que constrói armaduras. Não. Armeiro. Mas, às vezes fazia um bico e produzia uma armadura pra vizinhança. Sim, ali. Mas ele já sabia qual munição ia... penetrar na armadura. É, e até pra favorecer. É, exato. Fazia armaduras de quiabo. Mas, cara, eu... Por quê? Porque normalmente as armas de brinquedo, tirando as armas de fogo, né? Que eram as mais bem elaboradas. Sim. Mas as espadas que eram vendidas no mercado eram uma bosta. Porque a primeira vez que você acertasse alguma coisa com ela, ela abria no meio. Sim, isso é verdade. Ou dobrava, ou dobrava, então era uma bosta. É, era muito raro você achar uma espada de material resistente. Bom, e que fosse boa, né? Sim. Fosse boa. Belo fio, uma angulação, corte preciso. Né? Exato. Feito por um cuteleiro de respeito. Exato. Que cortava um boi ao meio. Numa só. Numa só, mas óbvio. Cortes hexagonais, transversais. É, era difícil mesmo, concordo. Então tá mais de plástico, né? Que tá com um fio muito bom ali. Então eu, ao longo da minha infância, produzi várias espadas, cara. Quando alguém fazia uma instalação de porta, as pessoas normalmente aparavam a porta. O que é aparar a porta? É cortar o fim da porta ou o começo da porta. Sim, pra encaixar. Encaixar ali no vão. É muito comum ser cerrado isso. Sim. As pessoas cerram. E muitas vezes a porta ficava num desnível que o resto ali da porta que era cortado começava mais grosso e terminava mais fino. Ah, uma espada perfeita. Onde eu tinha o trabalho de criar um cabo, afinar a ponta e afiar a lâmina, óbvio. Senão não dá pra matar ninguém. Porque você é um armeiro, né? Sim, cara? Vai entregar sem afiar. Então tinha umas pequenas ferramentas minhas lá e trabalhava sábados e domingos de manhã pra delírio da minha mãe, que acordava às vezes um pouco depois de mim. Não, mas graças, né, a mim. É. Aí ninguém fala. Às vezes ia dormir o final de semana inteiro. Se você não acorda ali, ia perder o final de semana. Mas alguém tem que trabalhar nessa família. Exato. E o armeiro tá ali pra trabalhar. Exato. Pra armeiro não tem final de semana, não, irmão. Então eu criava espadas. Espadas bastardas também, já criei espadas bastardas. Sim, aquelas que eram de outro pai, né? Viu, de repente. Era feito na oficina do vizinho. De repente, Gabriel acordava, tinha um moleque lá fazendo uma espada. Vou deixar aqui, tô saindo. Bastardo! Bastardo! Vim aqui só pra conversar com essa espada. Maldita! Espadas rapier, aquelas espadas de esgrima. Porra, essa daí era. Sabe como eu fazia as espadas de esgrima, cara? Com o resto de guarda-chuva, cara. Você fazia assim também? Não, não. Previsto ele igual o Léo Lopes. Eu fazia espada assim, você fazia assim também? Mas, cara, eu pegava aqueles finalzinhos de guarda-chuva, sabe aquelas... Como que chama aquelas porra de guarda-chuva lá? A haste do guarda-chuva. É. Então, você poderia fazer com o cabo, obviamente, daí ficaria um negócio mais até um... Quando você queria ser um... Uma bengala espada. Isso, um espadachim disfarçado, cara. Ser um espadachim inglês, cara. Ah, sim. Você tem um... É um Chaplin. Todo mundo pensa, uma bengala, daí você saca uma espada, e aí? E ainda podia se utilizar do mecanismo do guarda-chuva. Exato, né? Porra. Ou daí eu usava a haste, então, pra fazer uma coisa mais fina, emendava uma na outra, arame, tortava, pra ser uma aí mais de esgrima mesmo, aí pra... Sei lá. Às vezes é desafiado. Né? Quando me convidaram pra ser parte dos Três Mosqueteiros. Sim. Quem nunca foi convidado? Sim, exato. Chegava a ponto de fazer bainhas para as espadas. Caramba, porra. Bainhas de couro? Não. O cu do amigo, né? Vamos ali, ó. Fiz. O Jorginho. Vamos na construção. Vamos ali, vamos fazer bainha pra minha espada. Vamos nessa. Daí, depois de meia hora, menino triste. Gabriel, você acha que é assim mesmo? Que brinca de espada. Quieto, já tá acabando. Quieto, bainha. Tô resfriando a lâmina da bastarda aqui. Vai nascer um bastardo dessa relação. Tem que botar muito óleo. Então, e duas de minhas criações orgulhosas, gostaria de compartilhar aqui. Uma foi um machado. Machado, não de Assis, mas... Até ia estranhar. Não, de americana. Um belo machado cortado com lâmina de Eucatex. Oh, Eucatex é aquela chapa no fundo do seu guarda-roupa. Isso. Mas você fez machado duplo? Duplo. Oh, aí sim é um armeiro. Com duas lâminas de Eucatex e... Quando eu juntei, ela ficou fina na ponta e grossa no junto ao cabo. Sim, cara. Porque deu uma fechadinha. Exato. Ali. E uma besta, cara, com cabides. Pô, sensacional. Mas que, cara, funcionava ou não? Porra. Funcionava, claro. Mas não pra matar alguém. Né? Pra matar um animal de médio porte. É, tipo meu pai. Apesar de não ter matado, não. Só ter deixado paraplégico. Exato, mas... Se o Gabriel não tivesse se dedicado tanto a ser armeiro e sim a ser um caçador, aí ele tinha feito o serviço completo. Hoje já tinha uma casa no nome dele. Exato. Mas ele matou a possibilidade do pai dele continuar sendo maratonista. Sim. Mas que é foda. Hoje não tenho uma casa, mas tenho vários cus no meu nome. Exato. Bem melhor. Porque tinha um esquema mesmo de fazer a besta, que você tinha uma ripa, aí mais ou menos uns 30 centímetros, colocava um prendedor e você batia um prego nele, e daí você tinha um sistema de disparo de gatilho ali. De gatilho. Daí você fazia um arco pra ser o arco da besta, puxava um elástico até o prendedor, e daí você tinha. Essa era a besta que eu fazia. Funcionava? Muitas vezes não. Você não tinha uma mira precisa, né? Vamos não, chamar eu, assim. Eu tinha. Vale por você. Mas a flecha não, né? A flecha que você vale disparava vale por você, não. Cara. O pai do Gabriel mataria fácil, né? Também ele já tava paralítico. Tem essa também. Aí ele não jogaria a besta nele. Na cabeça. Fica de novo, porra. Já a terceira que você me joga hoje. Tô testando um negócio. Vê se vira bumerangue. Mas tinha um canto lá no quartinho da bagunça em casa que era meu fardo de armas. Jogou fora? É. Não ele, né? Ao longo do tempo elas foram jogadas. É, mas não com permissão sua. Não por mim, né? Talvez tenham assaltado meu arsenal. O outro armeiro, né? Talvez o cara que invadia ela fala, vem pegar minha filha. Já que o Gabriel falou aí das espadas, eu por muito tempo fazia espadas, fiz muitas espadas simples, que era só... duas madeiras batidas com pregos. Não tinha fio de corte. É, uma cruz, mais ou menos assim. Era mais uma espada, assim, pra ganhar na força. Porque ele era um templário, né? Mas, cara, na quarta série, existia uma... Uma menina. Existia, mas não vê o caso. Existia um menino. Existiu em umas aulas livres também, que a professora deixava levar uns filmes. E daí um cara levou uma edição especial que o pai dele tinha de Star Wars, tá ligado? É pornô, né? Indifere, porque quando eu vi que os caras tinham uma espada laser, cara, aquilo explodiu minha cabeça, irmão. Que eu falei, porra, isso daí é genial, pô. Os caras têm uma espada laser, meu. É muito melhor. Ele tem a classe da espada e é laser. Isso aí pro moleque é louco. Não tava nem aí com a história. Eu só sabia que os caras tinham espada laser, irmão. Sim. Daí eu comecei o quê? Melhorei meu sistema de espadas. Comecei só a fazer espadas a laser. Que é com lâmpada fluorescente, né? Quem dera. Aí é só pra bater homossexuais na Paulista. Mas o que que acontece é... eu comecei a cortar cabos de vassoura, fazia ali um pequeno torneamento que separaria o cabo do que a lâmina laser. Ah, sim. Enrolava o cabo com fita isolante, porque fita isolante, você tem que entender que nos brinquedos artesanais é o top do acabamento. É o top do acabamento. Ou silver tape. Mas que silver tape era mais difícil. É, mais difícil de ter a mão. Exato. E o fita isolante é um acabamento... estético, é preto, assim, um negócio mais... Pra cabo ainda, é adulto, né, cara? Ainda agora... aquele brilho acetinado. Exato, cara. E aquilo que ele tem uma aderência às mãos. Agora, se você colocar um negócio prateado, é tipo meio... sei lá. Sei lá, meio zop. É, meio ser o funkeiro da época, tá ligado? Pior rebaixar a espada, botar isso fio. Exato. Colocar neon na espada de luz. Mas aí daria certo. Não, né? Aí você não sabe o que é lâmina e o que é neon, cara. Ah, bom. Então, e daí pintava, meu pai de estamparia, né? Então daí eu pintava a lâmina aí. A partir daí, mergulhei no mundo das espadas lasers com cabo de vassoura. A sua mãe não gostou muito, mas... não, é que era quando sobrava. E uma espada durava bastante tempo ali. Sim. Então, porra... depende das batalhas. Até, né? Até o laser queimar, né? Exato. É. E é difícil você achar um refil pra espadas a laser. E hoje, eu quero deixar claro que os caras vendem sabres de luz, entre aspas, com o mesmo princípio, cara, que é meu cabo de vassoura. Talvez copiaram. Talvez. Você não patenteou. Não, maldito domínio público. Exato. Vem o domínio público e pega. Já falei que domínio público não é uma instituição. É, você acha que não? Você lutando contra o capitalismo. Não, não, não, mas ele tá certo. Não é uma instituição. É uma máfia. É um rato. A máfia do domínio público. É um complô contra as crianças. Então, o que que acontece? Hoje eles vendem aí sabres de luz, lógico, com luz. Transparentes, com barulhos. Baseado no seu cabo de vassoura. Talvez. Mas eu quero dizer que o meu custava o quê? Custava um cabo de vassoura que era de graça, estava no quintal de casa. Não, era de graça porque sua mãe ia ser obrigada a comprar outra vassoura. ou varrer com toquinha da... que ficou. Mas quero deixar claro aqui, minha defesa, que todos os produtos eram adquiridos com o aval da minha família. De forma lícita. Exato, mesmo que o aval fosse depois do brinquedo já pronto, já tava cerrado, não tinha o que se fazer. Pra não sentar a mão na cara, tá, deixa ele brincar. É, 10 reais. A aval era aquele tio louco anarquista dele. Exato. Se apelidou de Val e virou travesti. Aval. Sim, sim. Mas era o Valdeci. Que é um nome unissex. Exato. Bom, as pessoas aqui sabem que... O Douglas agora acho que vai ficar até sabendo mais que quando você tem uma casa com mais de um filho, você tem que focar em alimentar essas crianças em vez de ficar dando brinquedo. Sim. Você tem que manter vivas essas crianças. Sim. É isso. A regra é essa. Apesar que você ganhava bastante brinquedo. Eu ganhava bastante? Você ganhava, que você já falou aqui, que sua mãe te dava presentes em datas comemorativas. Exato. Dia das Crianças, aniversário e Natal, até o dia que ela falou que no Natal a gente tinha que doar presente. Exato, mas porque vocês então... foram arrogantes. Não, porque a Rafaela foi arrogante. Exato, mas você... A Rafaela não, a Viviane, e daí a gente foi questionar e mas você foi arrogante de não ter calado a sua irmã como irmão mais velho. É, eu tinha obrigação, mas eu não conseguia bater nela, eu só apanhava. Você tinha obrigação e o poder. Diria mais, você foi uma criança juvenil. O pior tipo de criança que tem. Exato. Sim, mas como você ganha dois por ano e doa um, você ganha um. Sim. Porque a gente tem que doar presente bom, brinquedo bom. Lógico. Então, vai doar coisa velha, cueca suja. Você com 7 anos, você quer doar o que você não quer mais. Exato. Mas não, você tem que doar o bom. E aí? Só não querendo te interromper, mas já... E nem desmerecer. Claro, obrigado. Mas eu, nesse caso, preferia só ganhar um já direto. É muito melhor, pô. Do que ganhar dois e ter que escolher entre os dois pra doar um. Era foda, cara. E tinha que doar o inteiro. Mas às vezes você podia doar o do ano passado. Mas tava bom? Não, aí já... Aí depende aí da sua... É, né? Não. Exatamente. Daí minha irmã, ela queria aquele... Vai e vem, não sei se vocês lembram do vai e vem. Aquele brinquedo que você brinca 30 minutos e não quer mais depois porque é uma merda, assim. Porque seus braços não levantam mais. Exatamente, né? O que minha mãe falou. Não vou dar isso porque vocês vão brincar por meia hora e não vão brincar mais. Viviane, muito calma e muito sensata, desde pequena, aceitou isso muito bem. É. Batendo porta, chutando as coisas, gritando, ninguém me ama nessa casa. Ninguém me ama nessa porra de casa. Exato, isso com 6 anos de idade. Vocês são tudo um bando de vai e vem. Pra ficar mandando mensagem subliminar, né? Vê se vai trabalhar e não vem de novo. Mas ela fala baixinho coisas que não são vai e vem, né? Vou fazer sexo aqui, não vai ver. Sua filha com 6 anos de idade, isso te assusta um pouco. Né? Daí você fica meio preocupado, mas é só trancar ela. Também. Exato. Com algum alimento, lembrando que você não pode matar o seu filho de fora. Escutar essa música do Vini, vai. Vem, vem, vai. Acho que o Vini não era vivo nessa época. Não era nascido nessa época. E daí, qual que foi a ideia genial, cara? Na época não tinha tanto garrafa pet de refrigerante, era mais de vidro. Sim. Né? Mas tinha as embalagens de alvejante, de sim, cândida. Água sanitária. Água sanitária. Cândida que... É marca, né? Não sabia. É, cândida é marca. Tá. Cândida também é minha vizinha aqui, fofoqueira. Não, eu falo porque tem gente que não conhece como cândida. Ah, sim, água sanitária. E daí, o que que eu fiz? Cortei duas garrafas que tinha lá de água sanitária... Cortei as pontas, emendei. Bebeu, falou, não quero viver nessa casa. Não quero viver numa casa onde minha irmã fica dando com 6 anos. Seja lá o que por é. Tá, porque eu não sei. Por causa de um vai e vem, não faz sentido. Tomou, ficou loucão, teve uma ideia. Exato. Daí duas garrafas vazias, falei, não vou usar, né? Cortei os bicos até, ó, passando do gargalo. 3/4 ali? Ah, um pouco menos, vai. Um parmo. É. Daí você até sair do gargalo, que ele é mais fino, né? No gargalo, obviamente. Não é um balde, é uma garrafa. Então daí você corta até ali as duas garrafas e emenda o fundo com o fundo. E ele vira um vai e vem. Você emenda ali com fita isolante ou com silver tape. Passa duas cordas no meio. Que corda que passa ali no meio? Corda sua normal de pular corda não passa. Não. Varal. Corda de âncora de navio não passa. Não passa também. Mas o varal de casa era arame. Ah, não. Não então era a cordinha de arame. O que passa é aquele, a cordinha do nível do seu vô, que é pedreiro. E aquela lá é forte. Aquela é forte. Então você pega, corta. E o bom é que aquela lá não pode ter dobra. Não pode ser danificada. Ainda bom, é bom que... É bom, porque daí você pega aqueles dois pezinhos que não, você não vai usar pro seu vai e vem, você corta ele é, fora. Exato. Você não vai usar. Não, mas você não precisa jogar fora, você guarda eles. Não, guardei, o pezinho pra, eu guardei. Pra brincar com alguma coisa. Assim, você brinca de outra coisa. É da hora aqueles pezinhos. É. Só que meu avô tinha um daquele. Então, como eu, tanto ele como meu tio, que é o comedor de frango, também era pedreiro, vou na casa do meu tio, corto dele também, duas porque cordas. Porque o vai e vem precisa de duas cordas do mesmo tamanho. Exato. Que quem não que tá abrir, entendendo é o quê? É. O vai e vem é um brinquedo que tem uma espécie de bola de futebol americano. Bola de futebol americano no meio, onde se passa duas cordas. Longitudinal. Longitudinal. Uma criança abre os braços, né? E a outra fecha. E a outra fecha, e daí a bola vai andando em vai direção... Vai até a outra ponta. Até a outra ponta, exatamente. Exatamente. É, pra, tipo, fazer um bate-bola sem a mínima chance de errar. De quicar, nem de quicar. Não vai errar. Então eu peguei, fiz essas cordas, você dá um nó em cada ponta pra poder ficar uma argola pra se segurar ali. E fiz o vai e vem pra ela. Ela ficou muito feliz com isso. Meu avô e meu tio não ficaram. Não, ela ficou muito feliz com isso por 30 minutos. O vai e vem custava 20 reais. Os nível 30. Não, não. Não, é que tá. Uma vez que tá na sua casa, tudo que você usa ali, você tá usando de graça. Sim. Então ficou de graça. É, ficou o vai e vem mais barato do mundo. Exatamente. Uma que não era 20 reais, porque não tinha essa moeda ainda. Exato. Era. Então era 20 cruzeiros. 20 mil réis, 20 mil réis. Mas daí até, não, o meu avô até falou, mas ficou bom isso aí, hein, tal, tá, não sei o que. Não depois, viu, o... Daí que ele foi entender o que era. Daí ele pegou um serviço pra fazer. Já fechou com o cara. Aí vai seu avô brincar de vai ver depois com o seu rabo, né? Ou primeiro ele começa de obra, né, com o vai ver que ele tomou, né? Você baseia um brinquedo e faz o outro. Também fiz uma bola de futebol americano pra mim. Mas só que pra não ficar muito leve, você enche de meias e panos de chão. Exato. Coisa que a minha mãe não ficou muito contente, porque sumiu todos os panos de chão da casa. E ela não vencia comprar água sanitária. Não, também. Mas aí era com outro, era talvez de amaciante. O cara ia lá e esvaziava tudo. Pior que um esvaziando tava na metade. É. Falei, posso deixar aberto. Exato. Aí fora. Quando ganhava meia de Natal, não era pra pôr no pé, era pra municiar a bola. Exato. É, daí você enche, daí você tem que tampar a boca ali com a própria fita que você tá usando. E você tem uma bola de futebol americano. E hoje é um atleta aí de futebol americano. Infelizmente, não. Nem como defesa. Teria porte pra defesa. Mas não é por quê. Porque um atleta de futebol americano tem até no máximo 32 anos pra... Exato. Pra começar a ser. E antes tem que ter sido gandula de um ano como gandula. Isso eu não sabia, mas obrigado por me desiludir mais uma vez. Então pode parar de cortar aí as águas sanitárias da sua mãe. E da minha tia também, porque eu tava indo na casa dela pegar. Que tem um... Não, tem uma loja agora de vender bolas de futebol americano, não oficiais. Feitas de plástico aí, mas... Mas cheias de pano de chão. E vai... E vai vez. E vai vez. Vai vez do Zopinho, do Zozô. Vai vez do Zozô. Vai vez do Zuza. Breve na loja do Chorume. Os vai vez do Zuza aí. Não, talvez não o vai vem em si, mas um manual de como se faz. Ah, e você, Anderson Negão? Aí, você que é o criativão dos brinquedos artesanais. É, eu já dei um pequeno spoiler aqui, que eu não consigo criar nada. Você deu esse spoiler nunca, mesmo. Nunca. Não, mas você tá dando esse spoiler desde a primeira vez que você apareceu aqui. Sua dificuldade de criar alguma coisa é imensa. Até pauta. Não, até tudo. Então eu vou falar uma coisa aqui que a podosfera vai quebrar, cara. Pô, mas... Não, calma. Eu não nasci em Sumaré, cara. Muito menos em Itanhaém. Eu nasci em São Paulo, capital. Não, mas tá. Essa é a informação. Que é boa ah, boa brincadeira, hein? Artesanal. Fizeram ele artesanalmente. Que é isso? Manualmente. Manualmente. Era punheta na cortina. Eu vim pra Sumaré com 6 anos. E meu pai sempre foi um cara muito animador. Ele fala, não. Animador de torcida. Animador, isso. É. Colocava aquela saia. Pompom. Pompom. Trabalhava no auditório do seu esportivo. Exato. Mas o pompom era feito com as perucas da mãe dele. E não com o pompom oficial. Perucas, os pelos da perna que ela raspava. E aí, isso ninguém fala. Exato. Era um bom animador mesmo. Exato. E ele falava pra mim, porra, você tem 5 anos, você não sabe dominar uma bola, não sabe chutar, não sabe tocar, você não sabe jogar bola, cara, desiste. Quem falava isso? Meu pai. Meu pai é um animador. Ele é um animador. Sim. Ele falava isso pros jogadores. Não, não, não. Você não sabe chutar uma bola. Desiste. Mas isso era pra incentivar. Você tem 5 anos, não sabe dominar uma bola, vou te dar um chicote e uma roupa de couro, você vai ver. Não sabe o que é uma roupa de couro? Me dá um C! Me dá um O! Te deu um vai vem do Zozô aí, você não consegue dominar esse vai vem, cara? Mano, isso aí que não dá pra brincar sozinho, pai. Cala a boca! Ainda quer que eu faça outro filho? Eu já tenho um que é retardado! Não, mas você só tem eu, pai. Cala a boca, retardado! Ah, eu também sou, então? Tá mais, seu pai é animador de torcida. Sim, animador de torcida. E pouco preconceituoso com retardado. Sim, vai. Quem não é, né? Exato. Mas eu não desisti da minha carreira de jogador de futebol. Não. Tanto é que, não sei se eu posso falar aqui, Anderson Negão, dos 3 anos de ensino médio, deve ter chegado aos 1000 gols. Né? Eu passei Pelé. Eu passei disso. E eu vi. Passou Pelé e de trator. Pô, aí, isso que é ditado, cara. Isso que é piada, isso, cara. Que é provérbio, poxa. Passa o trator. Claro, vi um trator, você acelera, cara. Pô, esse é genial. Parabéns, Osmar. Então, quando eu vim pra Sumaré, eu morei em uma outra casa aí por uns 2 anos. Tinha bastante porque não criança. Dava pra morar na mesma casa em São Paulo. É, né? Voltou pra Sumaré. E voltando, aí não compensa. Fiquei inviável. O correio tava em greve. Não enviava casa. Tá, aí a gente tinha bola, brincávamos muito, jogávamos futebol, golzinho. Você e a molecada da rua? A molecada da rua. Era cheia de moleque. Seus primos? Não, meus primos estão em São Paulo. Tá. Minha família tá toda em São Paulo. Só vocês foram despejados. Exato. Tá. Só o meu pai teve que sair de lá por um problema... O seu pai, sua mãe e você. Sim. Exato, porque ele veio. Ele tentou te abandonar, mas você estava escondido no porta-mala do carro. Não, não, ele não tentou abandonar o Anderson, tentou abandonar o único filho retardado. É, é o que ele faz. É, exato. Tá. Passou 2 anos, mudei de casa. Fui para um bairro que só tinha velhos. Acabou a criançada na rua. Te deu tesão. Sim. E aí? Mas ainda tinha minha bola. Aí, não tem nem como brincar com a minha bola. Peguei uma canetinha, pintei uma carinha nela, fiz de bonequinha. Saía mostrando ela nas academias. Ainda tinha minha bola. Podia brincar sozinho, chutar no portão. Sim. Sei lá, chutar. Chutar e busca pra correr também. Eis que... Mas que solitário, né? Que é, bicho, não, amigos, eu não fico com dó porque merece. Ele falava de frente pro espelho, vamos brincar de chuta busca. Eis que minha situação ainda é pior. Meu pai traz um cachorrão chamado Boris. Nitidamente um stripper. Boris. Meu pai traz um cachorrão chamado Boris. Um dominatrix. É, começa a dormir na minha cama. Também brincava com a minha bola. Me ensina brincadeiras artesanais. Exato. Chamava Rodrigo, mas... Boris era o nome que ele usava como dominatrix. Exato. Um cachorrão. E ele tinha os dentes bem afiados. E adoravam a bola. Naquela época ele viveu lá uns 8 anos. Não podia ter bola em casa, porque ele furava todas. Era bravo, bola. É. Chegou como dono da casa. Não, ele queria brincar, ele gostava de brincar de bola. Mas na dentada. Na dentada. Mas, vamos supor que Boris era um cachorro. Tá, sim, como sim. Da raça canina. É, sim. Parecia um São Bernardo. Vamos pensar. Não, agora parece uma cidade, não tem nada a ver. É um cachorro, uma cidade, uma dominatrix, o que que é, cara? Então, naquela época lá, era fim dos anos da década de 90, início dos anos 2000, tinha aquele cachorro que ficava balançando a cabeça no fundo do carro. Que era uma moda naquela época. Aqueles Tipo bobblehead? De... É, aquele. É. Sim, sim. Que você colocava ali no fundo do carro pra todo mundo ficar olhando. Sim. Então, quando passou essa moda, eu falei, cara, eu acho que isso daí dá uma boa bola. Então, peguei o cachorro e comecei a jogar bola com ele. E essa é minha arte artesanal. Mas daí o Boris não pegava porque ele via que era um cachorro. É, ele, né? Queria bola. Ele queria ele bola. Não queria um cachorro. Não queria cachorro de pelúcia, ele queria bola. Você tá me falando que você usava um cachorro de pelúcia pra chutar, em vez de jogar uma bola ou encher de pano de chão a sua bola furada e podia o Boris brincar junto. Pena que eu não te conheci naquela época. Eu acho que é meio tarde agora. Por isso que o Anderson Negão tem a coordenação motora de um tamanho do ar. Né? Imagina como rolava lisinho aquele cachorro. Um tamanho do ar retardado, vamos deixar claro. Um tamanho do ar não dos mais inteligentes. Exato, não é um bandeira, não. Imagina como rodava lisinho aquela rola cachorro. Ainda bem que brincava sozinho. Aquele sim. Dog ball dele. Mas eu fiz muito gol com aquela bola. Ah, sim. Sim, mas sem goleiro é fácil. Não tira sarro do cara, não. Não, não tô tirando. Às vezes tem que se brincar sozinho mesmo. Vida e a punheta, né? E às vezes você quer jogar futebol e tá sozinho. Então, vou te ensinar uma coisa pra quando você tiver seus retardadinhos, você ensinar eles também. Quando eu queria jogar a bola, eu tava sozinho, no quintal de casa, eu armava um golzinho aqui, uma travinha. Muito bem. Com uma redinha de saco de laranja, quero deixar claro aqui, porque você quer sofisticação, moço. Lembrando do jogo de futebol. Saca de laranja, porque tem que ser grande a rede. Não podia ser saco de laranja pequeno. Mas você emenda um no outro. Ah, aí não dá certo. Onde eu ia conseguir saco de laranja, bicho? Ah, cara. É um doente. Vai no mercado e pega. Quem vai no mercado e pega? Emendava um saco de laranja no outro pra ter uma redinha e outro. Golzinho, não era um gol profissional, não. Sei lá. 4 metros por 2, não. O cara não era tão melindroso assim, pô, não, precisa ser. Não, na medida certa. Padrão senão, FIFA aqui. Senão não posso derruba fazer. Derruba a parede e fala, mãe, precisa aqui colocar minha arquibancada, que eu vou receber a Copa em 2014 aqui. Isso não, 92. Exato. E daí o que eu fazia? Depois do golzinho pronto, eu colocava obstáculos pra dificultar o jogo. Olha. Eu colocava um gol em cada canto, sei lá, de um corredor, sei lá. Colocava obstáculos, cada obstáculo de um time. Entendeu? Certo. Então colocava cadeiras, tambores. Muito colocava bem. No gol lá cadeiras também, colocava coisas pra dificultar. E daí você ia driblando, se a bola batesse num obstáculo, pertencia ao outro time. Ah, era um futebol tinha... Gulliver de tamanho real. Exato. Daí você tinha que assumir a camiseta do outro time e, pô. Entendi. E fazer o gol pro outro lado. Só que às vezes você tava torcendo pro time 1. Só que às vezes você tinha um desempenho melhor no time 2. Sim. E por acaso nunca ganhava. Às vezes você perdia pra si mesmo. Porque às vezes, Wesley Zop, você é o seu pior desafio, cara. Mas você torcendo pra um time, você não sabotava quando você tinha que chutar pelo outro? Sou uma criança, cara. Sou justo desde sempre. Não sei. E às vezes, aí, igual o Anderson Negão falou, tinha cachorros também. Então, às vezes, o cachorro entrava pra dificultar. Ah, então, além de você driblar, você devia driblar o Boris, cara. Putz. E aí? Ele era muito mais rápido que eu. Aí, porque você fugia. Mas acho que Boris, no podcast dele hoje, ele tá falando, eu driblava meu suposto dono. Daí dos caras zoando ele, mas seu dono era retardado. Ganhar de retardado não é vantagem. Tá falando dele ou do irmão? Que ele falava no espelho. Eu fazia essa artimanha pra até era um Gulliver em tamanho real. Sim, aí. Sim. Bem bolado. E já que você falou em Gulliver, então... Vou falar do Gulliver. Futebol Gulliver. Do futebol Gulliver que... Cara, sim, você fez um artesanal. Você quer falar na minha vez também? Não. Pelo jeito. Posso ter feito? Aí ele meteu de primeiro. agora o Gulliver imitou ele também. Não, não. Aí já confesso que não. É, não sei. Mas que você, Wesley Zop, sabe que quem tinha um Gulliver... Na década de 80 e 90, o cara... Era rico, sim. Era o rei da balada. O cara estudava no João 23. Peraí, eu estudava no jogo. Mas eu não tinha um Gulliver. É, Gabriel Asmar vai saber do que eu tô falando, porque a escola do João 23, aqui americana, é uma escola estadual que o classe pobre coloca o filho lá. E se acha pros outros. E se acha pros outros. O filho tá no João 23. É uma escola de rico pobre. De pseudo rico. De pseudo rico. É, não, não, não é João 23, é John 23. É John quase. É. Mas então, quem tinha um Gulliver, que era o quê? Era, tinha um campo que você encaixava os jogadores de futebol e mexia a perninha. Sim. Pra chutar. Canhotos e destras. Canhotos e destros. E tinha três tipos de bico de chuteira ainda. Nossa, aí eu já não sabia. Um achatado, né, pra poder... Um achatado, um meio triangular e um... Que seria de bica, né? É, que você não podia substituir durante a não, partida? Não, não. Ah, você é um deixava... jogador, pô. Tinha, sei lá, tipo, três bonequinhos de cada tipo. Então, daí você deixava lá, tinha o goleiro também, que fazia, você posicionava. E aí quem tinha isso era... Porra, tinha que ser muito rico. Ainda que você comprava bonequinhos separados. Sim, coisa sim. Desse tipo. E aí... Logicamente, eu não tinha um Gulliver. Mas meu irmão fez o quê? Ele pegou uma tábua. Uma tábua de 1 metro por 3 metros. Exato. É o que precisa. Cortou, desenhou um campo, cortou cabos de vassoura. Minha mãe era doida, né? Nenhuma vassoura parava em casa. Ela desistiu de varrer a casa. Ela varria com vassoura de mão, né? Cortou o cabo de vassoura, assim, em 4 dedos, então pedaços de 4 dedos de dimensão. Pintou times, colou pelo campo. E aí você tinha um Gulliver caseiro. Só que daí você pensa, como que chutava? Era um cabo de vassoura? Desgraçado, cortado. Com o dedo, você dava petelecos. Mas que bola? Bola de... Qual que é bola? Papel alumínio? Ah, bola, tá, tá. Você... Não, porque às vezes podia ser fubeca. Né? Podia ser de futebol de botão. Tá? Na verdade, a gente amassava, sabe, o papel alumínio. Sim, ficava uma bolinha leve, redondinha. Redondinha. Mas igual o cachorro que o Anderson chutava. Eu tenho uma pergunta, Ele colou os cabinhos aí na tábua, certo? Não, não colou. Ele parafusou por baixo... pegando, prendendo aí os cabinhos. Mas ele colocou numa formação tipo 4-4-2? Né? Importante você ressaltar isso. Era 4-3-3. 4-3-3, que é o clássico. Pra ficar um jogo ofensivo também. Sim, sim. E aí você ia dando petelecos e seguia a regra básica do Gulliver. Se a bola pegasse no cara do outro time, a bola pertencia ao outro time também. E valia a bola alta ou quando dava certo? Não, ele tinha travessão. Então, então, entrou no gol, é gol, irmão. É isso, tá certo. E o goleiro era móvel ou era uma caixinha de fósforo? Era uma caixinha de fósforo, mas com um cabinho assim. Ah, então você podia, manobrava. Você podia fazer uma manobra. Até hoje eu tenho vontade de reproduzir isso aí, cara. Não, mas fica foda, tá da hora. E você tinha na lateral alguma coisa que segurava a bola pra ela não ficar escapando tinha, do campo toda hora? Ele colocou tipo um rodapé. Sim, não sei, deve ser. Um rodapé ali. Entendi. Pra... Lógico que às vezes a bola ia mais alta, mas... Sim, mas tudo bem. Chutou não, busca, né? Não era permitido por tabelar com o aparelho, não. Ah, tá. Ou era, não sei, não lembro. Depende agora da lateral, né? Se ela bem na linha lateral, era permitido. Eu acho que era permitido, sim. Então foi isso, um Gulliver de pobre, porém, aí... Gratuito. Exato. Meu pai também não ficou feliz de perder a tábua. Cabos de vassoura, tinta, mas com certeza mais barato que o Gulliver aí. Muito mais. Mas você falou disso daí, eu lembrei do meu Gulliver, que eu não fiz dessa forma, mas eu fiz em casa um pimbolim. Pimbolim, como que você faz? Uma caixa de madeira. Pimbolim ou totó, pra quem não o sabe totó, o que é pimbolim. É, o totó. Como que você faz? Você pega uma caixa de madeira, você passa hastes de uma lateral à outra, e para você fazer o jogador pode ser com um prendedor colado ou pode ser com pedaços de vassoura parafusado ou colado também. Pode ser até cabos de guarda-chuva essa haste que vai... Dom. Pode ser até cabos de guarda-chuva, qualquer coisa que você consiga girar facilmente ali. Então, daí a gente fazia, eu fiz isso daí, a gente jogava esse em casa, que era o rústico, sim. E tinha o Gulliver na casa de um camarada meu que a gente ia jogar às vezes lá. O problema do pimbolim já sou contra. É. Contra pimbolim? Não, não contra o pimbolim em si, mas é que pimbolim é muito sério na minha vida. Só jogo em... Só jogo em campeonatos oficiais. Com padrão oficial. Ah, tá. Queria dizer que pra mim, pimba bolinha também é muito sério. E eu jogo no time com camisa. Faz muito bem. Porque depois de você jogar no 6, você não vai conseguir jogar mais nada na sua vida. É. Inclusive eu pimba a bolinha. Exatamente. Só se for pra fazer novas contratações. E mesmo assim é muito difícil. É tipo, jogo de madrugada. É, cara, é uma vida de jogos que não vale a pena. É quando a nova contratação quiser. Exato, porque daí você perde, você não é mais a estrela do campeonato, entendeu? Você não é mais nem titular. Assim, cê, assim, cê pode, e talvez você nem tenha brilhado nesse jogo sem camisa. Exato. Só jogou. E às vezes você não tem mais acesso a todas as partes do campo, às vezes. É. Ah, não, essa parte aqui é da estrela, não mexe não. Vai, faz o básico. Fica na zaga chutando pra frente. E daí você fala, pô, agora esse aqui não é mais estrela. É. Daí, porque vem outra contratação. Vai na lateral e cruza. Vai na lateral e cruza. Vai, chuta logo. Vai. Joga os 90 minutos. Os 90 segundos. Pronto. Mesmo assim, ainda é um herói. Herói é todo brasileiro que acorda cedo pra ir trabalhar. E então, quem dura 90 segundos. Sim, não. Tô falando. Todo mundo pensa que herói usa capa e espadas de madeira. Não. Nem todos. Nem todos. E pediu pra com ele ficar. Foi então que eu vi como era bom brincar com bolinha de sabão. Ser criança é bom, agora vou passar a fazer bolinha de ilusão. Sentado na calçada de cano de canequinha, tupac tumblim, eu vi um garotinho tupac tumblim, fazendo uma bolinha tupac tumblim, bolinha de sabão. Sentado na calçada de cano de canequinha, tupac tumblim, eu vi um garotinho tupac tumblim, fazendo uma bolinha tupac tumblim, bolinha de sabão. Moleque, vem aqui que o titio vai ensinar o que é incesto. My friend! He tells me every day. He says, man, I really gotta lose my chick in the worst kind of way. She sits on her ass, he works his hands to the bone to give her money every payday. But she wants more dinero just to stay at home. Well, my friend, you gotta. E você, Gabriel Asmar, o que mais você trouxe aí? Cara, eu tenho... herpes. Isso. Quem não tem? Essa é a pergunta. Digamos que quando eu era criança, eu não só fiz um brinquedo artesanal, como resolvi o problema do existente. Qualquer problema existente. Você vai entender. E aí? Você vai entender. Eu preciso entender isso. Fui apresentado a um brinquedo, diria que... Não era um brinquedo comercial, né? Porque normalmente já era um brinquedo feito artesanalmente. Não era um negócio que você ia numa loja de brinquedo e via um Bilboquê da Grow. Não, você não ia ver. O Bilboquê é o Bilboqueteiro. É, e ele trabalhava na Grow. Né? Que daí o cara viu ele fazendo um boquete e falou, porra, vou fazer um brinquedo desse. Era um boneco que já vinha de boca aberta. Tipo a boneca Suzy hoje em dia. E daí você tinha que ficar jogando pra cima e enfiar uma piroquinha na boca. Exato. É, basicamente é isso mesmo. Um toco. E uma latinha que você tem que jogar... Preso por uma corda. E daí você tem que jogar ele e encaçapar, né? Ou uma bolinha na lata, ou a lata num pauzinho. Sim. E etc. Ah, quem usava a lata era juvenil, né? Porque era muito fácil. É. Exato. E não pode segurar a cordinha também. É, exato. Aí, o que acontece? Eu tinha visto um bilboquê que era o quê? Uma lata de Nescau. Na época que a lata de Nescau era tipo uma lata de leite condensado, só que maior. É, mais larga, era uma lata larga. Mais larga. Gordinha, e... isso. Igual a tia do Zop. A Nescauzinha. Nescauzinha. Não, não é a Todinha, Jojo? Jojo Nescauzinha. É isso. E que tinha um barbante amarrado e uma bolinha na ponta. Então, Você tinha essa lata, uma corda mais ou menos de uns 80 centímetros, um metro, vai. E a bolinha. Que basicamente você tinha que fazer um pêndulo ali e interromper o movimento. Pêndulo da medida ali. Interromper o a circunferência que ela estava fazendo. A circunferência para encaçapar a bolinha. Só que no começo eu não tinha pegado essa prática. Então era muito difícil fazer isso. Sim. Muito difícil. É a graça do brinquedo. É. E eu não entendia por quê, porque pra mim não tinha graça daí, né? Porque eu não tinha entendido o princípio do brinquedo. Aí o que eu fiz quando eu cheguei em casa? Só que depois que você entende faz, perde a graça também, porque daí... Aí você não erra uma. Consegue. É. Você não erra você uma. Sempre consegue. A não ser se for um campeonato mundial. Ah, sim, sim. Bill Boquets. Que é com o ensaio e cabos de vassoura. Todo mundo chupando o rolo ali. É isso. Ah, bom. Não, foi no campeonato errado. Mas quando eu cheguei em casa, eu peguei uma lata de Nescau. Joguei o Nescau fora. Porra, que eu preciso só da lata. Exato. É. E Nescau sua mãe compra mais. Exato. Quer mais, tem no mercado. É. Peguei uma bolinha de ping-pong que tinha lá. Fiz um furinho, né? Na verdade, transpassei ela com um furo. Passei um barbante, amarrei ali e fiz uma cordinha na medida. 20 centímetros. Ou seja... Eu jogava ela pra frente, a cordinha subia, dava na bordinha da lata e a bola dormindo, você acertava. Sim. Entendi. E, cara, ficou sensacional. Eu acertava perdeu. 100% das vezes. Você otimizou o brinquedo. Então, eu além de reproduzir um brinquedo, eu resolvi um problema, cara. Você fez um brinquedo infalível. Lógico. Digamos que em vez de jogar um bate-bola ali... Eu fiz um vai e vem. É verdade. Sim. Então esse foi meu brinquedo artesanal que 100% das vezes eu acertava. E você ficou feliz? É, por você 30 minutos, feliz, sim. Você ficou mais feliz construindo do que brincando com o negócio. Descobrindo, né? É, descobrindo o segredo. É. Descobrindo a falha. Mas é só humanidade, é burra. Olha só a falha no chupa, ó, Mesbla. Chupa, Bill. Depois que eu entendi o que eu tinha feito, eu destruí o brinquedo, porque eu falei, não, isso não pode vir a luz do dia. Isso aqui vai acabar com a humanidade. Com a humanidade, né? Vai falir empresas. Aí eu desisti, joguei aquilo fora e... E quando jogou, acertou a bolinha. Se retroalimentava, ele tentava jogar fora e ia acertando. E, pô, não errava uma, né? E, caramba, até hoje ele tem o vício aí. Ele tenta jogar fora, né? Mas queria dizer que não sei se o Ganso está lembrado disso, mas eu e ele tínhamos um projeto de vida no ensino médio. Agora fiquei até com tesão. Emocionado, cara, ficou emocionado. Precisa bater agora uma aqui. Fazer um bilboquê. A gente tinha um projeto aí de pegar uma mesa de ar do pai dele, fazer um sistema inverso de não sugar, mas de soprar e fazer uma mesa de ar. Temos um projeto. Mas vamos explicar, porque eu e Gabriel Asbar já falamos disso, já trocamos aí de chavecação, sim, então sim. A gente namorava cada um uma menina, né? Gêmea sem a mesa. Eu ficava com a parte do cu, ele com a da Xana. É, as duas Xana. E na verdade eu acho que era o Zop que pintou uma carinha lá no cá dele. Pintou uma carinha em cada ombro. Em minha cabeça era um tumor. Era uma corcunda. Não, mas a gente namorava meninas que regulavam, eram amigos, então a gente saía muito junto. E um dos grandes passeios era o shopping. O shopping. Welcome Center. Que é mais ou menos o tamanho desse estúdio. Exato, o shopping de americano. Ele tem... É uma galeria. É, 30 metros quadrados. Mas tem dois andares. Considerando o estacionamento. Tem que ter dois andares. Tinha aquelas mesas de rock, a gente fazia vários desafios ali. Era campeonatos mundiais, cara. Era 30 horas de jogo seguido. Com uma ficha só, cara. Né? E aí a gente via que talvez a gente gastasse um dinheiro que a gente não tinha ali, porque qualquer dinheiro era um dinheiro que a gente não tinha na época. Pô, gastar fortunas de R$1 na ficha. R$3, às vezes. Porque tem lugar que é sacana, tem lugar que é placar ou tempo. O certo seria só placar. Exato. E aí a gente pensou, pô, isso aqui é fácil de fazer, porque o Air Rock, resumindo, é uma tábua cheia de furo. Sim. Que sopra ar pelos furos pro disco deslizar. Então a gente tem esse projeto aí. Mas por que vocês falaram tinha esse não, projeto? A gente tem. Ah, bom. A gente ainda não fez. Tinha naquela época. Ah, desde aquela época. Mas quando a gente tiver um estúdio aí com espaço e dedicação aí, pô, vai ser rock. Aí acabou o chorume, irmão. Aí acabou o chorume, irmão. Porque vai ser rock e vai esquecer da gravação. Mas pode fazer lives enquanto joga. Tá na hora. Então, bom dia, boa tarde. Opa! Ô, otário! Chupazou. Achou que tava gravando, idiota! Do meu lado esquerdo sabe que tomou um gol, filha da puta do caralho, tomei um gol aqui. E você, Anderson Negão, o que mais aí que você chutou? Você trouxe alguma história na pauta? Não, mas eu tenho outra. Fora da pauta de novo. Então tá. Só tenta não demorar 40 minutos pra falar que chutava cachorro. Um ursinho de pelúcia. Essa vai ser bem curtinha. De vez em quando eu ia pra São Paulo lá, passar férias na casa do meu primo. Naquela época, tava muito na moda a toca do Gugu. Você sabe que nunca teve na moda. Muita gente comia aquela toca. Só que em São Paulo eu chamava em toca do Gugu. Era bem por aí. Aí meu primo falou, pô, eu não preciso dessa porra dessa toca do Gugu aí. Eu faço uma coisa acampo, muito melhor. Né? Assim, seu primo, como todas as outras crianças do mundo. Nenhuma precisa. Delas precisa, só precisava de uma caixa de geladeira. Vai por mim. Que eu já falei aqui, todo brinquedo era muito da hora até receber o sufixo do Gugu. Quando ele recebia o sufixo do Gugu, se tornava um brinquedo extremamente gay. Exato. Helicóptero Apache Exterminador do Gugu. Aí não. Você sabe que ia vir cor-de-rosa. Ah. Você apertava um botão em vez de ter metralhadora, ia ser... Olá, criança! Olá! Entendeu? Ser... Olha o Vicente! Podia ser Schwarzenegger comedor de cus do Gugu. Daí vinha o Schwarzenegger cantando meu pintinho amarelinha. My Yellow Little Dick. Yellow Little Big Dick. Ah, é. Sim. É o Schwarzenegger. É, mas tá, seu primo não queria uma toca do Gugu. É, ele queria fazer a dele. Queria uma toca. Exato. É o do Gugu. Exato. Ele também não era muito esperto. Ele... É de família, né? É meio de família. Ele pegou um lençol. Sim. Colocou na prateleira, numa prateleira lá, fechou todos os pontos, falou, pronto, fiz uma toca. Fiz a toca, não é do Gugu, não. É minha toca. Toca do Gersão. Aí eu falei, é só isso? Ele falou, calma, agora que fica bom. Não, ele saiu de lá. É, sim. Calma, é agora. Não, vai. Pega essa maleta aí com 300 reais. Não vale nem 5 mil. Essa história é sua aí, eu já sei onde vai acabar. Deixa quieto. Não, legal. Vamos até o fim. Vamos. É melhor 0-0 do que gol contra. Começou, termina, cara. Só assim. Então tá, vai. Vai, né? Aí ele saiu. Ele foi pra farmácia buscar camisinha. Tá. Ele saiu, voltou. Sei lá, 2, 3 minutos depois. E você dentro da toca do Jerzy? Não, eu tô no quarto ali. Não entrei na toca, não. Ele volta com uma revista Playboy. Rapaz. Acho que é o manual, o artesanal que você entendeu. Uma né? Playboy e uma garrafa de vinho. Ele voltou com uma Playboy, uma garrafa de vinho e um tatuador. Só que vai ser louco. E o Boris, claro. Sim. Que indicou o tatuador. Exato, né? Mas e aí? Ele pegou a Playboy, entrou na barraca. Na toca. Na toca do Gugu artesanal. Na toca do Gugu artesanal. Eu fiquei meio constrangido. O seu primo entendeu exatamente o princípio da toca do Gugu. Pra que serviu? Exato. Eu fiquei um pouco constrangido, confesso. Porque era transparente o lençol. Ele não pensou nisso. Era lençol de plástico transparente. É, porque os dois mijavam na cama, tinha que colocar lençol de plástico. Então, deu 2 minutos, ele voltou. Aí, ele todo solícito, falou, sua vez, toma aqui a revista. Eu falei, não, eu tô de boa aqui. Ainda tem vinho. Ainda tem vinho, tá? Tá com a rolha tudo suja, né? Porque ele enfiou no cu, né? Se bem que ficou até bem menos gay do que toca do Gugu. Né? Exato. Não, ficou bem melhor. Então, é isso. Você foi espectador da toca do Gugu. É, eu só fiquei assistindo ali a arte que ele fez. É, vi que era realmente um brinquedo artesanal. Agora sim. Agora tem a ver com a pauta. Exato. Muito bem. Cara, quando era pequeno... Aí... Era, né? Era. É, quando era criança, então. Ah, tá. Mas eu era muito criança, devia ter uns 4, 5 anos. Eu não tinha noção do que era um videogame. É, sim. Não fazia ideia do que era. A percepção de existência de um videogame não cabia na minha cabeça. Não fazia parte do seu mundo. Né? Era, exato. Não, eu não tinha esse vocábulo do mundo. Videogame. Que poderia existir uma interação ali. Só que pelo jeito, meu irmão já tinha. O que ele fez? Aí, sim, pegou uma tábua de 3 metros por 1 metro, separou ali 8 pedaços iguais, talvez 10, sei lá. Tá, em alguns pedaços iguais. E em todas elas, pintou uma cena diferente, uma história em quadrinhos ali. Sim. Pintou uma história em quadrinhos da Tartaruga Ninja. Então, onde existia uma continuação, uma continuidade. Só que daí você tem que comprar outra tábua dele. Pagava em dadinho, né? Hoje seria isso, né? Você compra um jogo e depois tem que comprar as DLC. Né? Mas então daí ele fez também controles de madeira. E daí era um videogame, entre aspas, que você fazia o que tinha que fazer na primeira tela. Mas você, lógico, as tartarugas ninjas estavam paradas, os inimigos estavam parados, mas você imaginava que você cumpria o objetivo. E você com 4 anos era capaz de ficar ali. Não, cara, eu joguei ali. Muito aquilo ali. Horas. Cara, você cumpriu o objetivo, daí quando você cumpria, você ia um pouco pro lado, pra próxima tela. Sim. Na minha cabeça aquilo era um brinquedo, entendeu? Eu não sabia que existia. Era fantástico. Não, né? Sabia que existia a versão de verdade. Perceba daquilo. Como que o seu irmão é genial. Ele devia ter pedido pra ele um videogame real. E fez pra você ficar encantado. Cara, eu não duvido. Então... Ele fez aquilo pros meus pais ficarem olhando e falando: nossa, o meu filho tá ficando retardado. Parece aquele pessoal de Sumaré. Pra ele melhorar, vou dar um vídeo aqui. Pra melhorar, né? Pelo menos os vizinhos não vão perceber que ele é retardado. Vai ficar trancado em casa. Cara, eu joguei muito aquilo. Eu não entendi, não compreendi a função daquilo. Mas falei, sei lá... Vou imaginando aqui, vai, tá. Uma vez por dia, pelo menos, eu jogava. Você jogava um pouco ali. Afinal, tava pregado no seu quintal, na parede do seu quintal. Tava ali apoiado, já ficava ali diretamente. Eu ia jogar, pô. Tentava fazer umas coisas diferentes, mas era um jogo muito fechado, né? É, muito. Era sempre o mesmo que ganhava ali. Exato. Ali. Então foi isso, cara. Meu irmão fez um videogame entre muitas aspas aí. Mas a pergunta que todo mundo quer saber, talvez os ouvintes estão se perguntando agora. Qual que era a sua tartaruga ninja preferida? Donatello, sempre. É, exato. Sempre foi o Donatello. Porque ele tinha a arma que alcançava mais longe. Sim, o estilingue. Exato. Que era o pau. E daí foi isso, cara. Depois veio um Turbo Game pra minha casa. Que você não jogava, porque o seu irmão não deixava, você tinha que jogar lá fora. Ou na tartaruga ninja. Joga o seu de madeira lá. Mas tá chovendo e tá à noite. Exato, a madeira joga tá o empedada. Seu de madeira. Soltando fogo, eu tô com um problema respiratório. Joga. O seu de madeira. Mas foi muito tempo que eu joguei esse videogame aí, sem ter a noção de que aquilo ali era uma imitação de um brinquedo real, né, cara? Era, não, aquilo era o brinquedo. Não, pra mim era aquilo ali. Eu falava, é bem imbecil isso aqui, mas tá, vai. Tem nada pra falar. Eu acho que você não falava. Não, eu tinha essa percepção de que eu falava, não faz muito sentido isso aqui. Mas é o que tem. Brinquedos é pra se brincar. Eu lembro que quando eu ouvi de verdade, eu falei... Ah! Agora eu posso controlar. Agora faz sentido eu ter o controle. Foi isso, cara. Um videogame de madeira, tive. E não é esse Atari de R$2.000, não. Não tem nem como, né? Você tocou no assunto estilingue do Donatello? Não toquei, mas... Lembrei de um... das armas bélicas também, que eram feitas de criança. Não, peraí. Não eram feitas de criança. Não, eram feitas de madeira. Por criança. Vem falando que você fazia na Idade Média aqui, não. Não. Que fazia coisa com pau de criança. Exato. Me expressei mal. Feito por criança. Ah, tá. Não. Era só eu. Eu não tinha crianças chinesas trabalhando pra mim. O que era uma pena. Aí que tá, poderia ter. Poderia. E você trabalhou muito mais à toa, talvez. É, na atualidade é que você tá querendo transformar as coisas pros dias de hoje. É, ele é capitalista. Hoje qualquer um tem três crianças chinesas trabalhando em casa. É, isso é verdade. Hoje é fácil de cozinhar. No AliExpress você consegue. O ruim de você comprar pelo AliExpress é que às vezes a criança vem morta, né? Porque demora muito no correio, demora muito na viagem. Aí não é o problema nem o AliExpress aí, é o correio aí que... Que é parou em Curitiba, né? E depois demora pra entregar. E uma criança chinesa viver em Curitiba ali... É, não é aceito, não, né? Não é fácil também. É, ainda mais com o Mantoan lá, que adora comer carne chinesa. sim. Mas não vem ao caso. É, não. Então, vocês estavam falando de armas bélicas que vocês faziam de criança, ou armas cortantes, ou armas vibrantes, ou punhetas que se tocavam com preto. Daí, o que que eu lembrei? De quando a gente fazia os estilingues, porque tinham lojas aí de R$1,99 que vendiam estilingue de plástico. Não. Isso aí não existiu na minha infância. É. Infelizmente, eu cheguei a ver isso. Não, hoje você tem. Não, hoje tem. Muita venda de estilingue. Sim. Só que você tinha que. O certo era você fazer com o quê? Qual a forquilha, melhor madeira? Com forquilha de goiabeira, que era a melhor que tinha. E com tripa de mico pra fazer o elástico, e não com o elástico, porque o elástico arrebenta. Exato. Depende do elástico. Em 50 aquele, tiros arrebenta. Tinha aquele, aquele preto. Que era tipo. Feito câmera de ar. De câmera de ar, que era muito bom. Então, mas aí. Mas a. Acredite ou não, tem muita gente que eu falo e não sabe o que é tripa de mico, cara. Eu acho que não tem mais, cara. Sim, o hospital usa. Mas acho que é só pra... você não compra você como sem ser do hospital. Não, você vai numa farmácia e compra. Eu acho que não. Às vezes você quer injetar heroína. Ah, bom. Não que eu faça. Não, sim. É, bom. Conheço pessoas... Se você tem que se aplicar algo, pode ser. Mas acho que sob receita, né? Não, mas... É, você vai comprar tripa de mico sob receita. Talvez, cara. Eu não sou médico. Você pode levar esses medicamentos. Oh, tripa de mico. Não tá na receita. Sob receita. É controlado. Exato. Cara, tem micos leões dourados que estão em extinção. É, sim. Talvez por causa disso. E você colocava na ponta ali pra você colocar munição, um pedaço de couro, não, ouro, ponta, um tecido. No meio do... No vértice que você tinha que puxar ali. Só que isso daí... Todo mundo tinha. Só que eu tinha uma arma que eu achei que eu tinha inventado, mas daí eu vi que depois eu vi vendendo isso também. Pega um pedaço de cano PVC, uma bexiga numa ponta e você coloca munição e atira ali. Mas você viu vendendo isso? Eu vi vendendo uma coisa mais elaborada. Ah, tá. É, inclusive hoje tem um que vende que é fatal, né? É, então. Negócio, é airsoft. Não. Acho que mata airsoft, mais que airsoft. Airsoft de bexiga. Não, mas é um negócio, uma borracha forte caralho. Daí você colocava ali como munição, você colocava feijão, milho... Mamona na cocô. Bexiga. Mamona na bexiga era ruim porque espetava sua cocô mão. Cocô de rato. Mas da hora você fazer com o cano, porque era uma coisa, dava a impressão de você mirar melhor. É, eu acho que direcionava, né? Você direciona ali, depende do tamanho do cano também, porque tinha um palmo, era mais ou menos isso que era o tamanho do cano, e você fazia a arma. E daí esses dias atrás eu vi vendendo numa loja de 99 um estilingue que tinha um apoio no braço. Que você puxa o estilingue aqui, então ele faz um apoio... É no... Pra ir reto? Pra você não... Pra não ele não curvar ele, pro seu lado, entendeu? Ele tem... Como que eu vou explicar? Mas é um 90 assim? Graus que mas, você... Imagina, não, você eu tem sei, a forquilha... Um apoio, mas pra que serve? Então, pra quando você, você pra estragar o brinquedo. Pra você não desbunhecar? Talvez isso. Mais ou menos. As crianças tá desbunhecando. É, não, ele não consegue segurar firme tá o pulso ali. Tá indo pra cima, gente ligado. É mais ou menos isso. Agora eu vou te falar aí uma coisa que me traumatizou um dia. Também cansado dessa máfia dos estilingues. Ah, boa. O que eu achei? Um cabide de metal da minha mãe. Que ela não usava, pelo jeito. Ela não usava. Tirou o vestido que tava nele. E daí ela parou de usar, né? Joguei fora, né? Porque já não ia ter cabide pra ele. Você não ia usar o vestido também. Eu cortei as duas pontas com alicate, né? Suei pra caralho, porque era um arame grosso. Sim, cabide. Senão não adiantaria. Exato. Assim. Virei o o gancho do cabide pra frente, então daí você teria um gancho ali pra pegar. Sim, sim. Dobrei, fazendo uma forquilha de metal. Fez um gol de futebol americano. Exato. Sim, sim. Amarrei dois elásticos de câmera de ar. Aliás, dois não, um elástico de câmera de ar. E daí eu falei, agora é hora de testar. Já que... A Jaque devia ter uns 3 anos. Aprendendo a andar, né? Jaque devia ter uns 3 anos, bicho. E eu aí, por consequência, 13, 14 anos. Muito bem. Eu falei, corre. Ela vai, corre por quê? Assim, qual é a brincadeira? Por que colê? Eu falei, por causa disso. Daí, pá, né, atirei na parede, né? De aviso, porque não sou malvado. Claro, né? Claro. Óbvio. Daí ela já percebeu que tava pra morrer. Daí eu falei, vou errar, né? Pá, na perna, cara, mas foi, bateu, mas voltou com a mesma força, o problema é que subiu um vergão, tá ligado? Foi pá, chum, na hora, cara, mas ficou de todas as cores do arco-íris onde pegou na perna dela o negócio, cara. E eu atirei com papel. Sim, mas aquele bonzinho. Papel dobrado. É, exato, pra pô, fazer uma, ser uma mira. Você fazer um, você dobrar o papel e puxar isso, ele dobrado. Isso, exato, exatamente. Que dava pra você fazer com meio clipes também. É, é maldoso. E aí, cara, pô, mas foi na hora, ficou roxo, verde. Puta, ficou... que pariu. Ah, ela nem chorou. Só chorou por 4 horas também. Não foi muito, né? Você vê que era fingimento. O berro dela eu devo ter ouvido, mas eu já trabalhava de carteira assinada. Exato. Não podia fazer nada. E aí foi isso, cara. Daí eu pensei, é melhor não brincar com isso aqui. Daí foi igual a sensação de Gabriel. Pensei, o mundo não tá pronto pra isso aqui ainda. É uma arma muito mortal. É, né? Exato. Vou guardar isso aqui, vou jogar fora. Mas já que vocês estão falando de estilingues... Devo, e armas mortais? Armas mortais, devo falar de um brinquedo genial que eu fiz o... Eu tive o prazer de participar da criação e da utilização. Playmobil. Isso. Fui eu que fiz as mãozinhas do porque você inspirou no primo do Anderson. Não, seus dementes. Mas quando eu era um pouco menos criança, tinha um tio meu que morava do lado de casa. Tinha o costume de ficar sentado ali na frente da casa, na calçada. E do outro lado da rua não tinham casas, não tinha nada. Era um matagal ali, um pasto. E o que a gente fazia? Às vezes a gente colocava uma latinha em cima de um toco ou da cerca e etc. E atirava pedra com estilingue. Que é um terreno baldio na frente da então, casa tipo, do Gabriel. Foda-se. Não... Até hoje. É, até hoje. Só que tinha um pequeno problema, né? Toda hora que atirava, tinha que ir lá e buscar outra pedra, né? Ou tinha que ir lá pegar várias pedras. Sim, ou pegar a latinha que caiu. Ou pegar a latinha que caiu. A sua munição era perdida, é isso que você quer dizer. Só que mais eu errava a latinha do que acertava. Então eu tinha que mais buscar pedra do que levantar a latinha. Muito bem. Te frustrava isso? É, me frustrava. me frustrava mais de toda hora ter que ficar levantando, andar até o outro lado da rua, que era onde tinha pedras. Ou ter que sempre olhar pros dois lados? É. E voltar. Eis que meu tio teve uma ideia sensacional. Só queria falar uma coisa que provavelmente era rochas que você tava jogando. Sim. Eram rochas. Não querendo te corrigir. Eram rochas. Mas você não sabe também o poder aquisitivo do tio dele. Estava tirando rochas. Mas ele teve uma ideia genial, cara. Ele pensou, bom, daqui da guia até o outro lado da rua, temos ali o que? Uns 5, 6 metros. Impossível. 5, 6 metros. Ele pegou um taruguinho de madeira. Não é possível. Fez um furo passante. Não é possível. Pegou uma cordinha com 7 metros, amarrou nesse taruguinho e na base do estilingue. Então você atirava o taruguinho, errou, puxa a cordinha. Puta que pariu! Genial! Você tinha pedra que você não precisava buscar pedra, cara! Você tinha tarugos eternos, cara! Eu tinha munição infinita! Fala de voz alta que você tinha tarugo eterno e me soa estranho. É. Mas tudo bem. É É o mesmo tio que te ensinou a chupar manga ou não? É. Porra, cara. Esse aí é o brasileiro, cara. Esse é um herói, cara. E, cara, depois de muito tempo, quando já estava idoso, como estou hoje, fui na casa de um conhecido que ele tinha uma espingardinha de pressão. E daí eu vi o que completaria essa invenção do meu tio. Uma espingarda no lugar de estilingue. Não, não, não. O alvo perfeito. Oh, que era um alvo... Sua irmã de 3 anos. É. Um alvo perfeito, porém as pessoas julgam. É. Que era um alvo que tinha 3 hastes. Na verdade eram 4 hastes, mas 3. Uma bolacha de metal, né? Que você atirava nessa bolacha. Como se fossem pirulitos. Isso, que ela tombava pra trás. Não é boa pra mastigar, mas pra alvos é boa mesmo. Exato. E depois que essas três tombavam, a quarta era um negócio que liberava pra uma mola voltar as 3 pra cima. Ah, sim, oh, sim. Então, cara, se eu tivesse isso, mais o estilingue, era tiroteio infinito, cara! Hoje você estaria no Campeonato Mundial de Estilingue, cara. Sim. Foi isso. Você tinha o talento, você não tinha as condições. Exato. Quantas pessoas nascem na favela querendo dar uma estilingada e não tem condição? Porque não tem alvos infinitos, cara. Cara, não, vou falar. Eu tive um alvo infinito. Tá, legal. Agora é pra você. A Jaque! Você não consegue ver o menino brilhar, não, né? Mas não, eu dei parabéns pro cara da munição infinita, porra! Você não consegue ver o menino ter a chance dele, né? Não, consigo. Ah, isso daí eu já conheci. Não. Vou explicar como que era. Não tinha munição infinita, porque eu achei isso genial. Mas era como? Era uma latinha que a gente deixava pendurada na garagem. Então você acertava ela balançava. Entendeu? Então ela não vai cair nunca, mas daí você ficava cada vez mais difícil, mas aí você, né, não tem aquele prazer de ver o negócio cair, né? Realmente, não tem. Você fala, abati. Ah, então eu tinha o alvo infinito, era um poste. Ué, peraí. Também poderia ser. Mas era muito mais difícil você fazer cair o poste. O poste não revida, né, Wesley Zotto? Essa é a grande questão. Mas você é um covarde. Você tinha que atirar, então, numa... Você atira em alvos parados. Então você tinha que colocar na vertical uma cama elástica. Você atira em alvos que não podem desviar. Estáticos. Eu dei a chance pra minha irmã correr, tá vendo a diferença entre nós? E dei um tiro de aviso. Tá vendo? Você é covarde. Você caluniador e mentiroso. Você é um covarde. Ai, eu atirava numa criança em coma. Em velhas, Mas velha jantador. Não, Wesley Zop. Pro alvo revidar, da próxima vez você coloca uma cama elástica de vertical na parede, atira nela pra ela devolver a munição pra você. Aí você aproveita e de frente pra cama elástica você bota outra. E daí você atira uma vez e fica em loop infinito. E fica olhando. Fica olhando. Exato. Aí. Não, você não. Você é invejoso. Não, eu só quis complementar. Como você se sentiu, Gabriel Osmar? É, eu tô em depressão. Não, chore, Gabriel. Invejado. Não foi minha intenção. Esse cara é um mequetrefe. Ele não consegue sentir. Ele não consegue. Sentir alegria pelos outros. Claro que eu consigo. Cara. Fiquei feliz, bicho. É falta de empatia. Ele sempre tem que superar. Jamais. É o bonzão. Eu faço melhor. Você foi bem, mas eu faço melhor. Deixa eu explicar. Nossa, seu primo batia uma punheta, o meu batia duas. Gente, você batia primeiro. Deixa eu explicar. Mas, por que você não usou de alvo a parede? Poderia ter desenhado um alvo na parede. É infinito. Eu jogava ping-pong com a parede. É, amigos infinitos. Amigo de ping-pong infinito. Desenhava uma cara, colocava na parede ali, cada vez um rosto diferente. Nossa, por que, Anderson Negão, você não jogava futebol com a parede? Amigo infinito. O Boris não deixava. Boris. Saudade, boy. Ai, por que você não namora com a parede? Namorada infinita! It's for sure. It's for- Muito bem, chegamos ao fim desse episódio que eu achei que ia ser infinito. Mas não, é finito, acabou. Um episódio onde tem vários ensinamentos aí pra você construir seu brinquedo artesanal infinito aí. Desde que você tenha uma parede. Ou qualquer coisa que não se mova, ou qualquer coisa que você queira se gabar pro seu amiguinho. Pode ser uma coisa pendurada, igual eu falei. Muito bem, Anderson Negão, seu tchau pra galera. Falou, negrado! O Gabriel Azar nas nossas redes sociais aí, o seu tchau e uma dica de brinquedo infinito pra galera. Bom, para você que quer nos seguir no Facebook ou Instagram, acompanhar lá, é Lixo do Lixo, Twitter, @ Néctar do Lixo. É, meu tchau é tchau. É, desenhe uma pessoa na parede, cara. Chavecos infinitos! Mas a dica que eu dou é fazer essa pessoa sorrindo. Espera a sua vez. Não, ou então você pode pegar um gato, passar... requeijão ou margarina num pão e colocar essa margarina nas costas de pra cima, né? Com a margarina pra cima. Se você for currar o gato, você pode lamber a geleia. Você já come em dobro, entendi. Comida infinita! Você só vai repassando a geleia ali. Pra... Acaba com a fome na África, né? E com o problema da AIDS também. Parabéns, você pensa na população. Obrigado. Mas calma, que Zop vai vir com uma ideia que supera essa. Vai tentar, né? Vai tentar. Na cabeça. Porque depois do Aijão não consigo mais nada. Apesar de tentar. Muito bem, Wesley Zop, nossos demais contatos, o seu tchau e uma dica de brinquedo infinito aí. Bom, temos o e-mail que é o autocríticas@chorume.com.br, que agora está separado dos episódios convencionais. Os e-mails são lidos num episódio à parte aí, exato. Semanal também, quando a gente quer. Sim, e a gente sempre quer. Teve uma semana aí que a gente não quis, é verdade, mas foda-se. Mas depois quisemos. Temos o WhatsApp, que é o DDD19994955485. E temos um grupo, tanto no Facebook como no Telegram, Ouvintes Lamberujo. Tchau, e minha dica de brinquedo infinito é não precisa fazer nenhum brinquedo infinito, é só roubar do Osmar. Tentar diminuí-lo, você quer dizer? Não, mas obviamente eu vou ganhar por 0,75. Maldito! Muito bem, ouvinte, não esqueça que você pode ajudar o Chorume lá no chorume.com.br/lojinha, chorume.com.br/padrim ou chorume.com.br/esmola. A minha dica de brinquedo infinito é ouvir sempre o Chorume, porque você sempre vai ver as merdas que o Zop fala e vai se divertir infinitamente aí com os problemas mentais dele. Obrigado. E você tenha uma boa semana cheia de brinquedos artesanais e brincadeiras infinitas. Até o próximo episódio. Tchau! It's